uma turma muito louca. E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã aí. O paranaense pensativo. Quem me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Play. Tá playado. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais um Machine System. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí. Cuidado com a Skynet. Olha aí, olha aí. Junto aqui conosco ele, Flávio Azevedo. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu tô fazendo sinal de positivo, tá? Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo sinal de positivo. Olha só, olha só. Bom, pessoal, hoje nós temos aqui uma grande convidada vindo lá do podcast O Que Assistir, a nossa querida Priscila Armani. Fala, galera, prazer estar aqui hoje pra falar desse clássico do cinema. Olha só. E aí, Priscila, fala um pouquinho do teu podcast aí pra gente, enquanto a gente não... Né, a gente já tá vendo o filme, né, mas a ação ainda necessariamente não começou. Los Angeles, 2029. Que isso, esse é um dos momentos mais... Olha, desculpa. O Edu te atropelou aí. Não, tranquilo. Meu podcast eu indico o que assistir. É bem isso aí mesmo. É www.queassistir.com.br. Tá tudo lá. Olha só, e tu indica esse filme pra assistir? Os sobreviventes do bombardeio. Ué, veremos, né? Hoje daremos o veredito. Olha só, olha só. Viveram apenas para enfrentar um novo pesadelo. Vamos ver o que eles estão falando aí. Pra você, querido ouvinte, que não deu play na hora que eu disse play lá no início do cast, volta lá e dá play pra acompanhar a gente aí, pra você que tá vendo o filme junto conosco. Bom, vamos continuar apresentando aqui. Nós temos mais um convidado hoje, o nosso querido Zupão! Fala, galera, e aí, beleza? Então tô aqui, De Volta do Futuro. Oh, quer dizer, outro filme, né? Mas assim, eu sou tão fã desse filme, tão fã, que eu abri uma empresa e botei o nome de Cyberdyne nela, cara. Caraca! Isso é verdade, é verdade, é verdade, isso é verídico. Não foi processado por plágio, não? Não, não, não, porque não é Cyberdyne Systems, é Cyberdyne Technology. Eu fiquei com medo disso, por isso que eu botei um nome diferente. Mas se fosse hoje, eu colocaria o nome igualzinho da empresa aqui. Foda-se, né, velho? Olha aí, olha só, Zupão, Zupão, levando a ficção pra vida real. Olha só, quem diria? Cara, um dia eu ainda crio uma porra da máquina dessa e boto pra destruir meus chefes, o povo do banco lá, os caras que estão me atazanando, velho. Olha só, um dia eu ainda compro a Sky e compro a Net e fundo as duas. Puta, essa piada é véia, zoada, é manjada pra caraca, mano, é ruim. Nem vale a pena comentar, velho. Olha só. E agora ele, Ricardo, o Exterminador Spider. Olá, pessoas, tranquilidade, estamos aí. E o esquema é o seguinte: durante as minhas férias eu descobri que eu tenho um talento incomensurável para ser rico. Só me falta dinheiro mesmo. A frase é bem reflexiva. Sim. Olha o John Connor, como ele tá diferente lá do John Connor do Gênesis. Sim, não é nem, muito não é nem mesmo a cor do cabelo. Mas é porque se você considerar, cara, tipo... Ah, se a gente considerar o Gênesis um filme, né? Tá certo. Não, é também. Mas é, se você considerar que se trata de viagem no tempo, não necessariamente essa linha temporal é a mesma que se passa o Gênesis. Porque a partir do momento que a máquina voltou, mudou e coisa e tal e tudo, se criou linhas temporais alternativas, saca? Cara, eu tava pensando nisso. Acho que se a gente for entrar no mérito de viagem no tempo, linha temporal, é, velho... Mais pra frente a gente vai falar sobre a viagem no tempo do filme aí. Tem uns pontos bem interessantes. Sim. Eu só não entendi até hoje esse nome do filme, saca? O Julgamento Final. Ah, subtítulo brasileiro, né, Edu? Ah, eu não entendo porque nós estamos vendo dublado de novo, mas ok. Cara, ele é dual áudio, é só passar pra inglês aí. Não. Tá escrito aqui dublado. Quero deixar meu protesto, mas tudo bem. Aí, não estou sozinho. Realmente, obrigado. Esse áudio. Olha, eu curto ver legendado, mas ver em inglês legendado, mas esse aqui eu gosto de ver em português, que foi o primeiro filme que me fez ficar maluco com esse negócio de máquina, computador e tal. Eu assisti no VHSzão da vida e em português, cara. Então tem memórias afetivas aí. Aê. Nessas cenas iniciais já temos muitos gastos, né? Isso aí, já temos. Não é a turma que mereceu o Oscar de efeitos visuais, cara. Porque olha só os efeitos. Só uma coisa, a gente não tá esquecendo não das redes sociais aí, não? Oh, o Spider, olha o Spider preocupado com redes sociais. O Spider. Então, galera. O Spider veio de dizer assim, eu não quero saber dessas porras de redes. Acaba com isso uma vez. Não, ele disse, não, ó, fala aí as redes sociais. Fala aí, Edu. Tô aproveitando esse terminador aí, você pode encontrar a gente lá no Facebook, no facebook.com/machinecast, ou então no nosso grupo, facebook.com/groups/machinecast. Nosso perfil na Alvanista é o @machinecast. O nosso Twitter é o @machine_cast. E se você quiser se tornar um mochileiro, se você quiser se tornar um machineiro das galáxias, você pode se juntar a nós lá no nosso grupo do Telegram e seguir o link que tá aí na descrição do post. Machineiro, junto está um machineiro. Certo, pessoal, já se você quiser ajudar aí o MachineCast, gostou do cast e tudo mais, quiser fazer indicação rapidinho hoje, indica pra aquele vendedor de DVD pirata que tá vendendo na rua. Spider, peraí. Aquele que tá vendendo o Gênesis, né? Gente, peraí, respeito. Olha só. Essa é a cena mais interessante do filme. Sério? Fanservice total, olha lá, ó. Ah, tá. É a cena mais interessante por causa que o Edu vai ver a bundinha do Schwarzenegger. Ai, o melhor momento do filme. Ah, tava demorando, velho. Depois que acabar essa cena, você pode continuar com a indicação. Por enquanto, deixa eu curtir meu momento. Mas esse é um momento visual, pô. Ele não fala nada. Não, mas tem que curtir por completo. Você vê toda a expressividade de um ator tão gabaritado quanto Schwarzenegger. Sim. Não é? Ah, mas a volta do He-Man é foda. A carreira dele, não é? Hã? É um dos primeiros filmes dele, não é? Não. Ele já tinha feito Conan, já tinha feito o primeiro Exterminador. Não, Conan foi o primeiro. Sim, já tinha feito outro Exterminador. Não, foi um dos primeiros. Não, tipo, já tinha feito vários aí. Tá entre os 10 primeiros, não tá, não? Ah, aí sim. E aí, Spider? Muito massa essas análises. Muito massa essas análises. Mas enfim, já falando aí pra vocês, indica pro vendedor de DVD da rua, fala pra ele não vender DVD e escutar o MachineCast. Aí quem sabe ele aprenda alguma coisa na vida. Ou grava os MachineCast num DVD e vende. O que ia ser uma boa, hein, velho? E depois pode, paga uns royalties pra gente. Oi, por falar nisso, rapaz, eu banquei o Spider hoje. A minha irmã que trabalha lá na loja, ela tá cursando publicidade, ela trabalha na parte de marketing. Olha só essa parte, Edu. Olha, ó. Aí ela pegou e falou assim, ah, tô precisando de relaxar, não sei o que, tô precisando de rir, de brisar. Aí eu falei, não por isso, você trabalha em publicidade, você conhece podcast, eu conheço, ela conhece, então ouve o nosso. Toma, na cara, propaganda na cara. Isso, já coloquei lá no telefone dela, falou, baixa e ouve e depois me fala. Vapor cancerígeno. Ai, ai. Esse cara parece o guitarrista do Metallica, velho. Olha, muito massa, né? Mano, você imagina. O cara fica em qualquer lugar que é em cima da chapa. Em cima da chapa, velho. Esse é legal. Ai. Caraca, sem uma gota de sangue, hein? O cara. Classificação, né? Classificação 14 anos. Cara, é, velho. cara calcula em questão de milésimos de segundo a precisão do golpe. Precisão cirúrgica. É, velho. Ó, ó, ó. Ó os colchão. Olha, olha, ó a Priscila. Eu não sou muito de fazer propaganda, mas meu físico é mais ou menos assim. Gente, a música que esqueceram de mim. Isso lembra o Rock'n'Roll Race de Super Nintendo. Cara, até aí, quem viu o primeiro filme tá pensando assim: caraca, que foda, o cara tá de volta, tudo mais, como é que vai ser essa parada, né? Não posso deixá-lo levar a moto dele. Saia antes que eu atire em você. Ó o meme famoso esse aí. Por que que não atirou, né, cara? É mesmo, né, cara? Fica... Ô, velho, existe lei, né, cara? Uai, mas não é assassinato, é outra coisa. Olha a cara de cagaço do gordinho agora, ó. Tipo, fudeu. Ó, aquela engolida seca, né? Nessa hora a cueca já era, velho. Melou. Nessa hora já era. Ó, Clinhos. Thug Life. Agora sim, cara. Prioridades adquiridas, tá tudo bem, vamos em frente. Tem moto, tem roupa, tem ainda óculos. Ainda sai com estilo, ó. É. Tem o ar. Ó. Cada um com as suas prioridades, né, Spy? Claro, exatamente. São necessidades básicas aí. Mas o porquê que ele saiu, ele feriu os caras, mas não matou ninguém? Porque o John do futuro colocou o código nele de não matar. Não, ah, não, tá não. Dando spoiler aí, Edu. Não, Edu. Não, Edu, tu tá viajando. Ele não matou porque ele não quis. É, isso aí. Eu. Olha. É, e fala um negócio de não matar depois. Depois. É. Mas, Edu, não dá spoiler da parada aí. Quem não é, Edu, fica frio. É, não dá spoiler, não. O filme tem uns 35 anos. Se tivesse aquilo, já encheu o saco. Ah, tá dando spoiler, tá dando spoiler. Olha o Zupão. Sacanagem. Vou defender a Tícia aqui, não fala dela, não. Não. Putz, é a defensora dela. Tem que... E olha que o sobrenome é de peso, então tem que tomar cuidado mesmo, né? Em época de processo, aí tem que tomar cuidado. Mas é engraçado esse negócio de spoiler, porque eu já recebi xingo lá no podcast de falar de Psicose, que é um filme da década de 50. É, então... eu acho que spoiler não tem data, né? É, a questão é o interesse das pessoas por aquilo. Ah, mas é um... Se a pessoa não viu, é spoiler, independente de quanto tempo lançou. Né? Aí o outro peladão chegou. Ah, esse daí não tem graça. Eu não vou com a cara desse ator. Eu só acho que eu só vi mais um filme desse ator aí. É o que fez o cara do mal lá, o vilão do Double Dragon, não é? Pois caralho, é. Não. Não tinha outro filme pra dar referência, não? Ona. Que eu acho que é ele, velho. É o único certeza, que me lembra cara. Ele. Acho que não, Edu, mas vale a pena pesquisar. Legal o computador, né, velho? O tamanho da geringonça no painel do carro, cara. Parece meu CNC. Nossa, Blue, pode crer, velho. Olha lá, ó, da época que não existia nem o Windows 3.1 ainda. Se programava tudo lá no. Só terminal, cara. É. Não existia informática, existia processamento de dados. Exato. Gente, esse ator, ele chama John? Robert Patrick John, e ele tem 146 créditos. Caraca. Ele fez 146 coisas. Nossa. Não lembro de nada. Eu não lembro, eu só lembro desse filme, mais um. Dragon Ball, o Double Dragon, ele fez também? São meio chatos. Deixa eu ver aqui. Não aguento mais esse garoto. Ele nem responde mais. Olha essa TV, que coisa linda, velho. Acho que é 95 o filme, viu? Não tenho certeza. Todd! O que é? O que é, hein? Ele já não limpa aquele quarto há um mês. Ah, é uma emergência, né? Espera aí que eu já vou resolver isso. Caraca, esse cara parece eu no meu outro casamento. Caramba, não fala isso. Que tenso. Cara, se mata vamos, logo de uma vez. Só mulher chamando. Ó. Janelle não é minha mãe, Todd. É ele mesmo, do Double Dragon. Olha aí, Edu. Olha, oi, no computador dizia que ele tinha 10 anos, não tem 10 anos nem pra uma pau, né, cara? Cada perna. Porra, tá de sacanagem. 10 anos. O John aí nesse filme tem 10 anos, não, hein? É, o que dizia o computador, não, mas ali o computador dizia 10 anos. Olha lá, a sexualização desnecessária da atriz. É, eu não vi isso, hein? Ou eu sou muito inocente, ou essas coisas é tão normal pra eu também pra não, época. Não percebi, Pri. É, eu também não, porque ai, a esse suor no braço. Ah, não, porque ela tá muito transformada nesse filme. Ah, mas aí assim, é muito... Suor no braço, sexualização? Eu não sei. Vamos botar mais um pouquinho pra ver se tem. Ela tá fazendo barra, ela tem que suar. Eu não fico excitado nisso. Uma máquina chamada o exterminador que parece humano. Aí esse carinha aí, ele virou meme, né? Tá em todos os filmes. Que original. E também acha que o pai do filho dela foi um soldado enviado para protegê-la. Ele era do futuro também. O ano... Ah, mas isso aí é meio bobagem mesmo da Sarah, né? Ficar falando essas coisas pros caras, né? O que, que ela acha que os caras iam acreditar nela? É, não, e é meio estranho, sabe? Porque no final do primeiro filme, ela fala que é uma coisa que ela não pode falar pra ninguém, porque ninguém vai acreditar nela. Como vai o joelho? E a cara de psicopata. É a melhor, né? Ela feriu meu joelho com minha caneta há algumas semanas. Várias tentativas de fuga. A cara da médica, infeliz. Douglas, não quero ver meus pacientes arrependendo. Aquele tipo coclinhos na ponta do nariz. Claro, doutor Sigma, eu cuido disso. Nossa, o cara é uma cara de bolacha. Que pariu, viu? Na hora já de esvaziar o elenco. Cabelinho ai, de gel. Nessa hora... O senhor é o tutor legal de John Connor? É isso mesmo. Caramba, velho, esse carinha é o que tá fazendo o agente galo do Scorpion ele, agora. Ixi, mano, saúde, falou grego, velho. Não faço ideia do que tá falando. Esse... O Edu fez uma revelação como se... Como se todo mundo aqui tivesse fosse fã. Ele tá velhaço na série, velho. Agora, o cabelo dele que condenou. Eu só preciso fazer. Mas Edu, esse filme é de quando? 92. Então... Ele é um garoto. Ô, Tim Blue. 25 anos, hein? Fotografia? Esse cara aí que é o pai ou o padrasto aí, não é o maluco que tá fazendo Walking Dead agora? Dono lá de Hilltop? Tem alguma coisa a ver com isso? É mesmo, cara! Caraca! O Simon? Muitas revelações. O Simon não, o Simon. Não se preocupe. O Simon não, o... Não, o Simon não. O Gregory. De Hilltop lá. O Gregory. Caraca! É ele mesmo, velho. Meu Deus do céu, velho. Que loucura. Ó, oh, isso que é da hora, velho. Olha o cara com Pense Bem ali, vê se põe um negócio desse. Quebrar a senha com Pense Bem aí, cara. Anda logo, tá demorando. Ele muito. Pensou bem. Vai, minha filha, vai. Nossa, Edu. Nossa, essa foi pior que a do Tim Blue, velho. Número da senha. Com quem você aprendeu isso, hein? Com o cabelinho de estão. Só falta me dizer que esse guri é o Daryl, né? Olha a jaquetinha, o cabelo. Não, ele tem um cabelo muito Chitãozinho Chororó pra ser o Daryl. A camiseta do Public Enemy. É claro. Dinheiro. Vamos! Menino super hacker. E o legal é que eles vão gastar da melhor forma que possível que poderia se gastar naquele ano, né, cara? Fliperama, mano. Puta, velho. Essa é ela? Obrigado por dar 300 contos. Podia ter tirado mais, né? Não, ela é maluca. Ah, sei lá por que ele tirou só aquilo ali. Nada num hospício. Que pra passar a tarde no fliperama é só o que ele precisa, né, cara? Mas em 1992 aquilo ali era muita grana. Cara, ele vai comprar 30 refrigerantes, uns 40 salgadinhos, pagar ficha pra todo mundo, é a tarde do fliperama. As barras na casa, né, Osmar? Exatamente. E todo mundo achando que o exterminador era o problema da Skynet. O problema era o John Connor que ficava criando programas de computador pra roubar o dinheiro dos bancos. Meus olhos. Ainda vejo a luz. Essa atriz é a mesma que fez o primeiro, não, né? Sim, é, mudaram a atriz. Sim, né? É a mesma. É a mesma? Mudar o cabelo dela e tal. É, no primeiro era anos 80, né? Conhecemos bem o que sonhamos. Vocês assistiram Na Ordem? O primeiro treinador de dois primeiro. É, eu também vi o dois primeiro. Eu assisti Na Ordem. Ah, mas o Spider não conta. Claro que não. E aí, Priscila, tá te lembrando do filme? Nunca assistiu? Eu, nossa, eu não sei se é esse ou outro, que tem a cena da perseguição, uma cena de perseguição muito memorável, assim. Ah, quando chegar a cena de perseguição, é, daí tu vai lembrar se é ou não. Então, é difícil porque todos os quatro têm. E não é só uma, tem várias cenas de perseguição, né, cara? Aí eu poderia até falar, é com tal coisa, mas acontece que repete também, então é, não adianta. Vamos ver mais pra frente se é esse mesmo. É com o Schwarzenegger? Deve ser. Nesse dia, quem não usar protetor solar fator 2 milhões vai ter um dia horrível, entendeu? Calma, Sarah. Você acha que está vivo e a salvo? Você morreu, todos morreram! Ele e você estão todos mortos! Esse lugar e tudo que vem acabou! O maior problema... Desse segundo filme, assim, não, nada de ser ruim, coisa e tal. O maior problema disso é o primeiro filme. Porque o primeiro filme, eles explicam durante o filme que não teria um segundo, no caso, né? Porque quando o John Connor veio pra... O John Connor, quando o... Como é o nome do pai do John? Esqueci. Kyle Reese. O Kyle Reese veio pra 1985, se não me engano. Eles destruíram a máquina do tempo lá. Ele falou. Foi tudo só destruído, não tinha como vir, não tinha como vir mais e coisa e tal. E aí depois eles vêm e criam o 2, entendeu? Criou uma brecha no em toda a situação. Ah, mas isso tá falando que eles destroem a máquina, isso é falado no 1 ou você tá falando por causa do Gênesis? No 1. O Kyle Reese fala no depoimento na delegacia. Puta, eu não lembro, cara. Mas e no De Volta para o Futuro, não é 1985 também que a máquina é destruída? Eu quero ter o direito de ver meu filho. Ué, aí pode ser em qualquer data, né? Não, é que... É, em 85 quando, também. No 3, em 85, no 3 que eles destroem a máquina, né? Sim. Caraca, precisava ver o dia, mano. Já pensou, velho? Mas aqui, se você pensar bem... Mas aqui, primeiro... é o Spider, nesse Exterminador do Futuro é em 2017, 2035. Que eles destroem a máquina. Ah, tá. Ok. Não, que você falou em 1985, eu lembrei da data. É, o primeiro filme é 85, não é? Sim. É, pois é. O que acontece? O John manda o Kyle pro passado pra salvar a mãe dele, pra salvar ele, porque ele é o líder da resistência no futuro. Não, pra salvar só a mãe. Então, pra salvar a mãe dele, pra poder salvar ele. Porque se ela morrer, ele não existe. Pra salvar só a mãe, no caso, né? Mas, então, na verdade, ele mandou... Pra salvar ele do futuro, porque não, se ela morrer... Tudo bem, tudo bem. Eu entendi. O que tu não tá entendendo é o seguinte. Ele mandou pra salvar a mãe, mas já sabendo que se ele não fizesse isso, ele não nascia. Ele sabia que o Kyle Reese era pai dele. Então, ele mandou... É esse o ponto que eu quero dizer. Ele mandou já sabendo que o Kyle era o pai dele. Sim. Saca? Então, isso já tinha acontecido. Essa linha temporal em que ele manda o Kyle pra trás, ele altera essa linha. Saca? De alguma forma, essa é como se fosse essa linha do 2, é a linha alternativa, não é a mesma linha que o John mandou o Kyle, já é uma outra linha. É, o Eu só quero comentar antes de vocês concluírem essa conversa que ninguém reparou na lata clássica de Pepsi. Eu vi, mas tava numa discussão tão ferrenha aí. Não, mas é isso, é que essa discussão do tempo vai... É, mas acontece o problema seguinte, Edu. Até o filme 2 não dá a entender que tem linhas temporais diferentes. O que caga tudo isso mesmo é o 3 pra frente. Principalmente o Gênesis. Esse aí cagou assim de uma forma incrível. Porque até então é tudo um ciclo, né? Aquela que a gente fala, no ciclo infinito, que uma coisa causa a outra e fica dando voltas e voltas e não acaba nunca. Que o Kyle Reese... Fala uma coisa. Oi. Esse é o primeiro ator negro do filme? Eu já melhorei bastante, não acha? É. Não é. O cara do hospital já era negro. Esse é o problema. Então é o segundo, né? Ah, é verdade. Tinha um... O faxineiro lá, o enfermeiro, não sei. Mas ele não tinha. Não sei se tinha um cara também. Mínima, vai tentar escapar. Ela vai surtar agora, né? Filho. Por favor. Por favor. Ah, usa o charme, por favor, por favor. Ah, eu, uma coisa que eu não lembro de ter mostrado no filme, se mostrou, eu não por enquanto eu não. Eu não peguei o ponto. Em que momento eles prenderam ela como louca? O que ela tentou fazer, será? Ah, não mostra aqui, Blu. Não mostra. Não, é, não fala. Não, não, é essa brecha no... Não parece ser uma coisa de muito... Ela não parece estar muito tempo no hospital, saca? Mas no... É... Olha o enfermeiro aquela primeira, aí, é, ele aí. Aquela primeira cena, o cara fala que tá acompanhando o caso dela há 2 anos. Isso, eu ia dizer 2 anos, é. É, levando em conta que o John tem 10, não tem tanto tempo que ela tá ali. Mas segura, não tem 10, né? Aqui nem na China, né? Pelo amor de Deus. E o Guns N' Roses rolando sempre. A Ashley tem 10 anos e ela ainda não anda de moto sem capacete. Cara, mas sozinha, o Guni, né? Todo rebelde, todo errado. Você jura que ele ia pegar um capacete mesmo? É, quando eu digo pra ela, vai, bota o capacete, olha, ela é massa, vai de capacete. Hein? Ela agora ainda é bota o capacete quando vai sozinha. Agora é mas massa, sua hein? Filha não é rebelde, né, véi? O legal é que aí, até esse momento no filme, nós não sabíamos, né, que o Schwarzenegger era do bem. É, até então não dá, você não sabe, não dá pra entender, né? Cara, esse exterminador tá com roupa de policial e tudo. Dando, não, mas, né, ele é, teoricamente ele não fez nenhuma maldade ainda, né? É. Ele só pegou a roupa do policial, mas não matou ele, então a gente não sabe se ele fez alguma coisa de mal. Ele já tinha matado os pais da guria, não vi. Não, não, é depois. Acho que não mostra. Ah, tá. Mostra, olha, mas... Guns ah, Roses, sim, quando ele volta, que... né? Mais pra frente, né? Quando ele volta lá. É. Ah, entendi. Jogando asteroides, hein? Olha aí, ó. Não é asteroide, melhor não. Melhor jeito de gastar não, o dinheiro. Sai o comando. É isso, esse aí mesmo. Esse mesmo. Olha o dedo duro ali. Molecado que aguentava sem dó. Mas o cara é policial, né, cara? Aí, cara, eu vou pegar umas fichas e já volto, tá? É, porque eu tenho dinheiro sobrando mesmo. A gente nunca ia poder falar isso no nosso tempo. Nunca, velho. Pegar uma ficha, olha lá. Olha essa máquina do Afterburner, cara. Puta, que coisa linda, mano. Onde é que eu tô? Meninos, conhecem John Connor? Ah, tá, não. Tá bom. Meninos daquela época no fliperama. Ei, conhece esse garoto? Eu mas é de shopping, né? Talvez. Não, senhor. Hã? É de shopping esse flipper aí, então. Ah, pode ser, porque nos bares eu nunca vi. Ah, não, aí é uma loja de games mesmo, cara, velho. É bem diferente. É porque aqui fliperama só em boteca mesmo, né? Cheio de cara bêbado. Já era. As mães não deixavam nem a gente ir, imagina as meninas. Ó, Space Invaders, viu ali? Spider. Eita. A máquina do Space Invaders. Ah, sim. Aí, ó. Essa cena é fodástica também. E aí, agora eu quero ver. Aí o Guns N' Roses aí, ó. Agora é a hora que... Da revelação. O susto master aí, ó. É, pois é, até então... A máquina de Pepsi fazendo olha mexão. Olha isso, velho. Puta boa. Que pariu. Pega o cara vindo com a caraca, duas mano. E ele volta. O que, que é pior? O cara com a que duas... Que suor instantâneo. Cara. Get down. Abaixo. Não, aí o tonto entra no meio, quer ver? Não faz isso nenhum aí, sentido. Isso aí, né, o cara entra no meio. O cara entra no meio da linha de fogo, mas é burro pra caramba. Munição infinita? Eu ia falar isso agora. Não, tá aí, ó. Thank you. com o irmãozinho. Você está bem? Sim, pode deixar. Tô bem, sim. Eita, não. De boa. Pô, o cara batendo fotos com uma máquina com filme, olha só que loucura. Nossa, aquela que você tinha que dar uma dedada pro lado pra girar, pra fazer uma foto. O estranho é que ele conseguiu revelar isso em pouco tempo, já tava com os policiais, né, cara? Pega! O que ele revela, mas eu não sei se dá, no, dá impressão de tempo aí. Dá sim, quanto tempo gente. Passa. Presta atenção. Vai, menino. Esse cara correndo é muito legal. É da escola do Tom Cruise? O cara é o Usain Bolt. O Tom Cruise corre esquisito também. É, teoricamente ele não cansa, então ele pode manter a mesma velocidade pra sempre. Sim. Ó, já vai ter uma cena que tem uns defeitos. Defeito especial? Droga. Não, é erro de sequência. Me chamo! É erro de sequência, né, que fala? Continuidade, né? Continuidade. Olha, legal, hein? Mostra aí. Caraca. Então esse capitão aí, velho. Olha aí. Team Blue, fica prestando bastante atenção no vidro do vidro, eu tô ligado. É um dos erros da cena. No retrovisor? Não. Para-brisa. No... É. Ah. Nesse vidro aí da frente aí, ó. Da cabine. O para-choquezinho bom esse, né, cara? Já bateu em 300 carros e não tá ali ainda. Para-choque? Mas a pergunta do milhão... Pergunta não, é porque... Priscila é essa. É porque ele tá pegando aqueles power-ups de concerto no meio da pista, saca? E volta um pouco. É isso aí, Priscila. É isso aí que o Spider falou. É essa cena de perseguição ou não? Não, mas eu acho que é nesse filme mesmo. Olha. Porque é nesse lugar aí que eles estão. Ah, então é essa mesmo. Talvez é essa. Caraca, é uma outra. Você é doido desses carros aí, cara. Ó, o vidro é uma outra nesse mesmo lugar, porque ela tá junto. Não, o vidro quebrou, a roda soltou. É, foi a última cena do filme, né? O vidro soltou os dois, aí aparece aí, ó. Esse daqui marca. Que droga, não posso voltar pra ver. O vidro soltou, saiu. É, mas. Olha lá, agora tá solto, verdade, ó. Tava inteiro, agora tá solto. Mesmo. Daqui a pouco tá inteiro de novo. Total erro de continuidade. Não, e sem falar que as rodas não quebraram, né? Aquela altura, todo o caminhão não quebrou as fechas. O para-choque tem hora que tá caído, tem hora... Olha lá, o vidro tá inteiro de novo, ó. É, mas no calor da cena é difícil perceber, né? Não, é porque eles devem ter feito vários takes, né? Aí corta os momentos dos takes que são melhores e encaixa na cena como um todo. Mas no cinema tu não percebe isso nem a pau. Ó, a gente tá tão preocupado com outras coisas que mira, hein? Tiro de 12 acertou o cadeado certinho. Mas imagine quantos circuitos ele não tem só pra fazer a mira. Não é? Olha só, essa parte do pump, legal. Ele rodando essa 12, sensacional isso, cara. De novo. E abrindo o caminho como se não tivesse ninguém na frente. Sai da frente que atrás tem caminhão. Eita! Arregaça. Ficou calmo. Dá pra ficar? Vitor parece bem. Ah, que piada, né, cara? Parece... Não derrubou o guri. E a cara de psicopata. Já tava embaixo das rodas há muito tempo, né? Impossível mas tomar uma coisada por trás. O amortecedor dessa Fat Boy é sensacional, porque o exterminador. Porque o cara é pesadaço, né, velho? De repente o cara olhou pra trás, né? 10 anos perseguindo o PI e nunca olhou. De agora, de repente, ele olhou pra trás. O sensor aranha que ativou. Ah, dá pra ver que é dublê, ô, gente. Deu pra ver as duas vezes na hora que ele pulou, nessa hora aí. Ai, James Cameron, decepção. Ele tava aprendendo. Aham. Nossa, deu pra ver o boneco ali agora no caminhão. Boneco, eu também. tira o brilho do filme, da história, assim. Mas a cena depois é massa, hein? Ah, agora, mas em pensar que hoje em dia isso aí tudo é digital, né? Tudo efeito de computador, dá pra relevar, né? Hoje seria tudo digital assim. Sim. Aí, e o menino momento, não tá achando estranho? Tipo assim, uma pessoa que ele nunca viu na vida levando ele e tal. Ah, não, mas agora acho que ele já se ligou que o cara tá salvando. É, ele já sabe. É. A questão é nós, né? Nós pensamos, pô, o que será que tá acontecendo? O cara queria matar a mãe dele, agora quer salvar ele. O que que aconteceu? Quem assistiu primeiro, no caso, só o Spider se perguntando isso. Tá bem, dá um tempo. Pare a moto. Pare a moto, dá um tempo, cara. Tá aí, Priscila. Respondendo a tua pergunta, é hora de esclarecer. Quem é você? Meu Deus. Olha, não me leve a mal, mas você é um exterminador, não é? Sou. Sistema Cyberdyne, modelo 101. A mãe dele contou tudo pra ele, né? Então ele já tá ligado nas paranauê. É, ele já sabe, é. Sim, porque ela tava treinando ele pra ser o líder no futuro. Isso já, é, saca, velho? Ah, entendi. Quer dizer... Você é máquina por dentro, não é? Mas por fora é vivo. Sou um organismo cibernético. Tecidos vivos sobre um endoesqueleto de metal. Mas ele tava assim, tipo um adolescente mesmo, tá ligado? Ele é negação pura. Aí agora que ele viu que é verdade, é tipo um adolescente quando vira adulto e começa a pagar boleto, tá ligado? Ai, que horror. Fica frio. Vira adulto, pagar boleto é foda, né? Bom, você não veio aqui pra me matar. Isso eu deduzi sozinho, então... Qual é a sua? Minha missão é proteger você. É? Quem o mandou? Você. 35 anos no futuro, você me reprogramou pra ser o seu protetor aqui, nesta época. Tela azul. Caramba. É, velho, no moleque de 10 anos, pira, cara. Então esse outro dá um cara nó na cabeça. Igual a você, não é? Não é igual a mim. É um... Pô, 10 anos em cada perna. O maluco tem uns 25 já. Ele é mais avançado que você? É. Liga polivalente. Agora é massa. Isso quer dizer o quê? Metal líquido. Aonde vamos? Precisamos sair da cidade agora. Evitar as autoridades. Olha, eu tenho que passar em casa e pegar umas coisinhas. Negativo. O T-1000 Negativo. Com certeza irá tentar encontrá-lo lá. Será? Eu iria. Eu ia falar que a pergunta do milhão é: se o cara é mais avançado que você, por que você não mandou o mais avançado pra proteger, né? Mas eu preciso avisar. Droga. Não, mas ele mandou porque... Pela memória, né? Memória afetiva, lembra? Sim. Aí agora vai responder aquela indagação do Edu lá do início. Janela, essa cena é uma cena legal aqui. John? Está tudo bem aí? Vocês estão bem? Tá tudo bem, querido. Tá tudo certo. Você está bem? Estou ótimo. John, está tarde. Querido, estava começando a me preocupar com você. Se vier rápido, podemos jantar juntos hoje. Estou fazendo ensopado de carne. Tem alguma coisa errada? Ela não é gentil assim. John, onde está? O que, que esse cachorro tem para ficar latindo assim? Cala a boca aí, ô cheio de pulga! Vai deitar! O cachorro está latindo. Você não disse a ele para se livrar desse cachorro? Ai. Olha essa cena. É John, já é tarde. Não me deixe preocupar. Ai, caraca. Será que ele está lá? Você está bem, querido? Eu estou muito bem. Acredite. Tem certeza? Está tudo bem? O nome do cachorro. Max. Ô, Janelle. O que há com o Wolf? Eu estou escutando um latido. Ele está bem? O Wolf está muito bem, querido. Ele está muito bem. Onde está? Seus pais adotivos estão mortos. Foda-se, né? Eu já nem gostava muito mesmo, né? É, nem gostava muito. Pô, mas... Pra quem sacou que esse aí é o Gregory do Walking Dead, olha... Foi tu, Flávio? Eu. Ó, mais um pro Flávio e Edu. Mais um. Zupão, ele ganhou Zupão, um ponto. A tua vaga tá cada dia mais sendo ocupada, cara. Sem volta. Pô, como assim, cara? Não vale, mano. Eu parei na quarta temporada do Walking Dead, cara. Dá um tempo. Ó, oh, quem é já tinha o Gregory, hein? Tem a minha admiração. Obrigado, obrigado. Com que tenha contato físico. Não acredito. Ele pode se transformar num... É aqueles guilty pleasure da vida. Ah, já tá, já com 9 anos já. Por que ele não se transforma numa bomba em alguma coisa pra me pegar? Não pode. Cara, eu tô vendo porque eu já comecei e agora quero ver como é que vai acabar. Também. Não funciona dessa forma. Mas pode compor formas metálicas sólidas. Mas se a série é ruim, eu largo mesmo. Olha, estas fotos foram tiradas por uma câmera de vídeo de vigilância na delegacia de polícia. Ah, é o que em 84. Você... Ah, é o que você falou, né, Blue? É a 89. Ele matou 17 policiais naquela noite. Todos pais de família. O policial falou 89 as fotos do primeiro filme. Estas foram tiradas numa galeria em Reseda. Hoje. Caramba. Caramba. Supão. Foi. Sabemos hoje, mais tarde. Esse sujeito. Mais cedo. Escuta, eu sentei aqui e disse que seu filho desapareceu. Aqui o cara tinha que revelar a foto pra uma semana, cara, pra pegar a foto. Que assassinaram os pais. Ah, mas aí só... É, sei lá. E sabemos que este sujeito está envolvido. Isso não significa nada pra você. Não se importa. Nossa, ela deve estar assim... Ela deve estar em pânico, velho. É, porque até então ela deve estar pensando que o Exterminador voltou pra matar o John e pelo visto matou. Ou tá tentando. Ou tá tentando. Acho que agora não pode nos ajudar. Ou pensando, né? Eu avisei vocês, seus idiotas, seus otários. Eu avisei. Claro. Vocês não acreditaram em mim? Douglas. Não, ela deve estar pensando como. Porque o Kyle já disse pra ela, né? Que não tinha como vir mais ninguém porque tinha destruído a máquina. No contexto do primeiro filme, óbvio. Mas é aquele caso, velho. Se criaram uma máquina, então é fácil pra Skynet pegar os destroços ali e recriar. Não, Edu, é que no momento que eles destruíram o primeiro robô e o chip, teoricamente pra ela, não ia ter Skynet, não ia ter nada, entendeu? Ah, mas aí no filme já mostrou o que aconteceu. Sobrou um pedaço do negócio. Eles encontraram um pedaço do Exterminador. Foi como se tudo que ela tinha me ensinado tivesse... E baseado nesse pedaço... Ah, não, é nesse filme. Não, desculpa, eu tô falando coisa desse filme. Mas tudo... Eu tô viajando. O que ela falou é verdade. Ela sabia. E ninguém acreditou nela. Olha aí, ó. Nem tu. Até eu. Até eu. Momento. A gente tem que tirar ela de lá. Negativo. Chora, seu emo. Agora Edu vai responder a tua pergunta lá, Edu. Que você entra em contato com ela. A tua pergunta não. Ótimo. A tua... Mas o que acontece com ela? Geralmente, o sujeito copiado é exterminado. Droga, por que não me disse antes? Precisamos ir. Negativo. Não é a prioridade da missão. Eu quero que se dane. Pra mim ela é prioridade. Ele deve ter quebrado a mão com essa porrada. Que droga! Socorro! Isso não ajuda a nossa missão. Socorro! Tirem esse maluco daqui! Socorro! Socorro! Eu estou sendo sequestrado! Sei lá. Me solta! Ou o tipo do... É, tipo cara, anos 80, fortão. Olha só. Né? Regata suvaqueira. Por que fez isso, cara? Porque você mandou. Como é que é? Então você faz o que eu mandar, não é? É um dos parâmetros da minha missão. Tá legal. Fique numa perna só. Ai, Cristo. Meu próprio exterminador. Sai fora, idiota. Ah, vamos sair daqui, cara. Tá pensando que eu sou palhaço, seu bosta? Seu bosta? Vamos embora. Peraí. Você me chamou de seu bosta? Tá tirando onda. Não acredito que ele me chamou disso. Essa dublagem é ótima. Quem é o seu bosta agora, o saco de batata? Foda, né? Os caras estavam lá ajudar o já. É. Aí, Edu, ó. Não! É. Abaixa essa arma! Abaixa! Sai fora! Vambora, cara! Esse cara é louco! Eu achei que ele já tinha vindo com o código. Não, ele vai aprender agora. Agora que ele fala. Eu ia matar aquele cara. Ah, entendi. Claro, sou um exterminador. Quero que escute com muita atenção. Você não é mais um exterminador. Você entendeu? Não pode sair por aí matando as pessoas. Por quê? Como assim, por quê? Por que não pode? Por quê? Porque não pode. Esse sou eu. Acabado, perguntando por quê. Por que eu tenho que gravar na Audacity? Por quê? Porque sim. Olha. Eu por que eu tenho que esperar mãe? Até as 9 e horas da noite pra começar a gravar? Porque sim, pô, preciso de off-top. Não, não, mas eu tô falando. Eu tô falando na questão de matar as pessoas mesmo. Na mudança de take da cena aí, num take a arma tava com o cão engatilhado e na outra não tava mais. E depois quando virou pra outra cena, tava engatilhado de novo. Caraca, Zupão. Zupão parece aquele cara mesmo, que. Né, aquele cara que achou 400 e poucos erros no filme do Titanic, tá ligado? Não, pior que no Titanic não, cara. É que esse filme eu já assisti tanto, Tim Blue, que você começa a prestar atenção em outros detalhes da cena. Eu me lembro que as primeiras coisas que eu gostava de fazer na internet, quando comecei a ter acesso, é esses sites que tinham os erros dos filmes, cara. Os negros devem assistir os filmes a tipo um frame por segundo, né, velho? Olha o tipo do babaca tudo. Aí, ó. Olha aí, ó. Tipo do babaca agora, ó. Uh-huh. Ó. Ah, esse daí, ele teve sorte que não é a noiva lá do Kill Bill, senão ele tava ferrado. É, isso que eu ia falar. Olha. Ai, tipo que nojo, meu Deus. Mas a vingança é doce. É, o que é dele tá guardado. A minha cadelinha faz isso comigo, eu não tenho nojo. Caraca. Caraca, Rio Grande do Sul é um lugar estranho mesmo, hein. É, olha só, um cara que mora na Rússia do Brasil falando isso. Eu tô tranquilo, eu moro na Rússia exatamente por isso. Cara, esse tipo de coisa faz a gente se perguntar, né? O quanto disso não acontece na vida real, sabe? Oh, já, acontece já. Pra caralho. Aí faz a gente pensar também em quantos exterminadores não deveriam existir de verdade. Sem agora, o código de proteção, MacGyver. Entendeu? Do Connor. Eu ia falar isso agora, momento MacGyver do filme agora. Não, MacGyver é filho perto dela, né? Olha só o que ela tá fazendo. É tia. Eita. Do MacGyver, mano. Ensinou tudo pro cara, velho. Sim. Você vê que MacGyver fica esperando aparecer um chiclete. É, tava sem chiclete e não tava fazer a biga, né? Na verdade, o MacGyver teria derretido o bichinho ali do futuro com uma Coca-Cola e um palito de fossa, tá ligado? E pronto, aí acabou o filme. Um mento. Coca-Cola e um mento. Isso, a Coca-Cola e um mento, exatamente. Oi. Aí pronto, tá acabou torção, o filme. Tem uma Sarah Connor aqui? Está vindo meio tarde. Estiveram aqui faz uma hora. Vou deixá-la entrar. Ah, aí vem seus amigos. Seus amigos, vêm aí. Eita. Cara, eu comecei a mexer o computador nos modelão Vitel desse aí, cara. Os computadorzão. Gente, mas esse clipe abre tudo? Abre tudo, é MacGyver. É de Valentine. Bem lembrado, hein, Blue? Caraca, ela ainda fez as voltinhas pra poder... Pô, que habilidade. Ela tá usando um lockpick. É. Cara, essa é uma Sarah Connor, velho. Não aquela que botaram no Genesis lá, cara. Putz, nem fale. Ou na série, Sarah de Connor. Eu gostei dela também na versão da série. Hey, Gwen, a série, ela é canônica com os filmes? Não, né? Não, não. A Cersei, né? É, tá bom. É, que é a Cersei. Aham. Uhum. A crônica de Sarah Connor, ou Edu? É, então agora é massa, hein? Essa cena é muito legal. Caraca. E as câmeras de segurança pirando essa hora. Hey, fiz um full house. O que Que bom, hein? Tô com sorte hoje. Tô com sorte hoje, dizer. É, você vai ver tua sorte. Tipo, what the fuck, né, velho? Tá aí o Full House. Caraca, na olhota. Lobotomizou o cara, velho. Essa cena é só pra chocar mesmo, porque não precisaria ele matar o cara, né? Só... Verdade, eu pensei nisso também. É. É só pra e foi chocar. Pra dar o contexto lá que o Schwarzenegger falou, que ele mata quem ele toma a identidade. É. E ele é um exterminador, né? É. A regra de não exterminar é só pra pessoas, né? Como assim? Do outro exterminador? É. Não, mas ele é, não é uma pessoa. É, só pra pessoas. Ah, tu diz que ele pode matar o outro exterminador, no caso? É, isso. Outro exterminador, ah, outras máquinas. Daí... Pode. Aí pode. Opa. Ai, ai, ai. Tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada que não tá muito certa aqui. Ai. Que beleza, cara. Alegria. Satisfação. Caraca. Tá que pariu, hein? Pancada. Nossa, vai, isso é merecido, né, cara? Merecido, né, cara? É. O cara de bolacha com óculos aí tinha que levar mesmo. Pra terminar, tinha que pegar o cabo de vassoura e... Ai, ai! Opa! Não! Olha! Olha! Eu tô vendo a Sarah Connor e lembrando da declaração do James Cameron sobre Mulher Maravilha. Vocês lembram disso? Sinceramente, depois do que o Flávio falou, tô lembrando do Capitão Nascimento. Baixa a calça dele. Ele falou que a Sarah Connor foi a primeira protagonista forte do cinema. E ah, não mas a April já tinha vindo há 10 anos atrás já. Não, mas aí, o James Cameron falou bobagem, né, pra variar. Ah, ok. Cara, e ó, mais sem contexto ainda, né, Tim Blue, porque ele usou pra quê o policial pra passar pela mulher da recepção? Acho que tem razão. Pois é. Ah, é verdade. Talvez fosse só pra passar pela porta de segurança lá, que é vedada, e não teria um buraquinho pra ele trespassar, né? Mas aí não dá pra saber não, Spider. Pois é. E agora? Ai, vai ser pouco agora, hein? Ai. Ui! O cara vai jogar alvejante no rabo dele? 115 ossos no corpo. Esse é só um. Agora não se mexe, hein? O que é isso? Veneno. É poison. Poison, já gostei. Solvente líquido. É alguma coisa pra desentupir cano. Imagina o que não vai fazer na veia dele. Mais ninguém, tá certo? Tá certo. Jura? O quê? Só levante a mão e diga, eu juro que não vou matar ninguém. Eu juro que não vou matar ninguém. Oh, céus. Ele deveria imprimir um recibo agora, né? Porque ele falar, eu juro, não quer dizer absolutamente nada. De 10 às 4, é a palavra, né? Mas ele não é um homem. O que está fazendo? Ah, seu filho da mãe! Ei, você me acertou! Ah, socorro! Ei. Não matou, pô. Tá certo. Filho ele vai viver. Ele vai viver. O Zupão assistindo o filme mais, parece. O Zupão assistindo o filme parece eu assistindo Chaves. Tá falando que não mexe o joelho nunca mais na vida, mas vai viver. É, você disse que não era pra matar, mas não falou mais nada, né? Nem né? Dá um tiro no meio dos dois joelhos. Vamos do todos cara. Tentar ficar calmos. Senão ele morre antes de cair no chão. Não tem saída, Sarah. Solte ele. Abre a porta. Isso não vai acontecer. Tenha calma, Sarah. Tenha calma. Não vai funcionar, Sarah. Não é assassina. Não faça isso. Você já está morto, Silberman. Todos estão. Você sabe que eu acredito nisso, então não me irrita. Abram a porta. Abram a porta. Abram! É isso aí. Ah, para trás. Para trás. Senão eu encho ele dessa tá bom, porcaria, trás, eu juro, pra hein? Para trás. Não se mexam. Larguei isso! Tá legal, tá legal. Entre no escritório. De cara pro chão, você não! Abre a porta. No chão, deixa aberta! Pro chão! O plano dela quase perfeito. Quase. Tá louco. Soco de mão aberta, cara. Isso que é alegria. Isso é bem Krav Maga, gente. Pois é. Oh. É pegar no ponto certo, você afunda o nariz da pessoa no crânio. Agora, hein? O pão já tá ligado já. Não, ainda não. Opa. Faltava um pouquinho ainda. Anda, abre essa porta, abre essa porta. Nossa, agora, hein? Toda a gordura que ele comeu na vida inteira sentiu na porta. Vamos logo. Ah, agora sim. Anda. Agora sim, hein? Mais rápido! Corram! Vamos. Ô Pri, a afirmação do Cameron, eu acho que ele quis dizer no sentido de personagem Edu, humana, não? Edu, olha a cena. Edu. É bem icônica essa cena também. Desespero, cara. Essa parte do desespero é massa mesmo, hein? Não! E essa frase eternizou não! também, né? Nossa senhora. Machucou ela, hein? Não! Não! Não! Ajuda! Ninguém presta atenção no cara armado andando no corredor, velho. Ele vai nos matar! Vai nos matar! Olha só, velho. Quem vê o cara? Puxa! Ah, não. Estragou meu óculos. Que empurrão, hein, velho? Arremessa do outro lado do corredor. A frase. Mãe, você está bem? Mãe! Venha comigo se quiser viver. É muito mal. Tudo bem, mãe. Ele veio ajudar. Tudo bem, mãe. É o carinha ali. É, olha lá. Putz, massa essa parte. Outra também. Cena foda também, cara. Porra. Eu não sei não, cara, mas... Tipo... Porra. Esse filme foi um salto de efeito especial também, até onde eu lembro, né, cara? Foi. É, todos os Oscars são nessa categoria. Pois som, é. Maquiagem, efeitos especiais. Tudo que o óculos foi pra fita. Essa sequência também é muito boa. Caramba. Caraca. Nossa, demais isso. Boa demais. Que é não isso? Tem como ganhar, que tá como não ganhar, né, cara? Na época. Olha isso, cara. Pô, imagina isso em 90 e... 92. É uma evolução do Vingador do Futuro, né, cara? E não envelheceu mal, não. Tem filme mais novo que esse que envelheceu bem pior. Sim. O Vingador do Futuro veio depois dele, velho, não? Claro que não, Edu. Acho que sim, hein, Edu? Eu acho Vingador que sim, do Futuro? É, o de Marte lá. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que veio depois, cara, porque eu lembro de ter visto ele bem depois. Ah, mas isso não quer dizer. Eu não lembro, não. Sim. Deixa eu ver na ficha do Schwarzenegger. 90. Veio antes, viu? Dois anos antes. Dois anos antes. Sai desse carro! Sai agora! Como que esse tiro não pegou o cara, velho? Blindado, né, cara? Não, pegou do lado, não pegou no cara. É, não foi na reta dele, mas o vidro tá sendo tiro. Ele não matou, né? Deixou um traumatismo craniano no cara, talvez tenha perdido a visão, mas não matou. E na outra cena o vidro tava sem o tiro, o para-brisa. Zupan. E aí a corrida. É, mais sempre uma perseguição. E essa é massa. Me dá mais. Esse ator correu nesse filme, viu? Olha. Eu não sei como é que não foi o Tom Cruise, o Exterminador. Rápido! Na época eu acho que ainda não tinha esse. Vai ver que o Tom Cruise foi dublê dele, né? Só na corrida. Se tivesse um remake, faria, né? Nessa época o Tom Cruise acho que ainda não era famoso, não. Pela corridinha? De quando é o Tom Cruise? Pela corridinha não, mas pelos filmes já. A corridinha acho que é 2000, 2000 e pouco. Não, esse negócio de corrida é pra agora, é recente, mas ele já. O primeiro Missão Impossível ele fez em 96. Ah, então ele já pegou a corridinha no Missão Impossível do cara aí, ó. E a marcha ré desses carros anda pra caramba, hein, bicho. Olha. É, se eu andar essa velocidade na ré do meu carro, é fundo de motor. Polícia de Estados Unidos, bonequinho, né, ali. Olha o boneco. Bonequinho forte. Caraca, parece Hermes e Renato agora. Muito, muito, muito bonequinho. Hermes e Renato foi foda. Velho, mas esse bonequinho ainda é mais bem feito do que a CG dos 1 milhão de Smiths do Matrix Reloaded. Dirija. Ah, não exagera, Edu. É muito boneco, muito zoado. Não exagera, Edu. Ah, velho, aquela cena ali, vou te falar, velho, é uma das piores cenas que eu já vi de filme. Tomar banho. O negócio vira um CGI de videogame de PlayStation 2, velho. Até Final Fantasy tem CGI melhor. Eita. Ó. Uma dúvida, por que ele não se dividia em dois? Eu não sei, acho que ele... Se ele em dois, ele tem que ficar menor. Literalmente ele fica menor. O tacinho dele ali também não... Olha o para-brisa, na frente aí sem tiro, tá vendo? Aí tá com tiro e na outra cena tava sem tiro. Né? Pode ver alguma coisa? Eu vejo. Eles estão no estúdio, mano. Só tá rodando chroma key. É. Olha lá. Ainda mais pra perceber. Olha lá, chroma aqui com ventilador. Olha lá. É bem gravação de estúdio mesmo. Tá tudo bem, mãe. Foi uma loucura sua ir lá. Droga, você tem que ser mais esperto. Quase mataram você. O que você tá pensando, hein? Você não pode arriscar a sua vida nem por mim, está entendendo? É muito importante. Você está entendendo? Obrigado, né? Pois é. Eu só queria tirar você daquele lugar. Me desculpe. Eu não preciso da sua ajuda. Eu sei me cuidar. É, no fim das contas, a gente não tem como saber se ela ia realmente conseguir sair de lá ou não. O que há com seus olhos? Nada. O que aconteceu? Caiu tudo aí, mas vamos, segue. Caiu quem? Eu tinha caído aqui. Qual é a sua história? Tá todo mundo aí? Eu tô aqui. Eu não caí, não. Ah, beleza. Tá todo mundo aí. Levanta aí, Timo. Fui eu. Ó, vou sair um pouquinho, pegar alguma coisa pra tomar, já volto aí. Estou. Ei. Bonita moto. É muito bonita. Gente, decorou praticamente todas as falas. Olha o para-brisa sem o tiro. Ô Zupão, eu vi esse filme um tempo atrás com uma nova dublagem. Não é a mesma coisa, cara. Não, cara, tem umas dublagens novas que eles não são botam legais, pra poder, cara, ter 5.1, né? Senão... Cuidado, cara. É porque ela foi gravada originalmente pra 2.1, né? Então não... Ou menos, vai saber o que tinha na época, eu não faço você ideia. Sabe O que está fazendo? Tenho registros detalhados da anatomia humana. Claro. Isso faz de você um matador mais eficiente, né? Correto. Sente dor quando leva tiro? Percebo o ferimento. O dado pode ser chamado dor. John, ilumina aqui. Esse ferimento vai fechar? Vai. Ótimo. Se não se passar por humano, não vai servir para nós. E quanto tempo vive? Quer dizer, dura. 120 anos com minha célula de força de existência. Você aprende coisas que não foram programadas para você parecer mais humano e não tão máquina? Tenho um processador com rede de neurônios. Um computador que aprende. Quanto mais contato tiver com os humanos, mais aprendo. É? Legal. Esse tipo de coisa é realidade hoje, né? Mas, né? Meu, pensar isso na época é foda, né, cara? Pois é. Mas eu acho que esse sempre foi o preceito da inteligência artificial, não, cara? Ser capaz de aprender sozinha. Ah, não, mas eu quis dizer o lance da rede neural, assim. É, chegar a especificar esse tipo de tecnologia, assim. Sim, porque até na época eu acho que a maioria disso e tudo é conceito, né, cara? Hoje em dia é realidade. Sim, sim. Se bem que um monte de conceito de máquina, assim, existe há muito, muito mais tempo antes desse filme. Sim, mas não deixa de ser só conceito, né, na época. O Da Vinci fazendo o conceito do helicóptero lá mais de 100 anos antes de aparecer o primeiro. E é da hora essa máquina de helicóptero aí, cara. Eu, por exemplo, eu já tinha conceito de podcast muito antes de saber que existia podcast. É, isso aí. Mas isso aí você contou nos episódios, não contou? Ah, olha aí. O Zupão lembra. O Zupão ouve os podcasts, não é que tem uns estagiários que não ouvem. História dessa. Quantos episódios faltam pra te terminar, Flávio? Precisa ouvir. Uns 78, 77, por aí. Você não diz afirmativo, essas coisas. Você diz, eu tô sacando. E se alguém vier pra você todo explosivo, você diz, dane-se! E se você quiser se exibir, diz, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. É, pode ser até mais, cara. E se alguém te aborrecer, é a frase que marca diz, o filme, né, cara? Ou pode fazer combinações. Fica frio, cara. Que ótimo, você está entendendo. É, fica frio, aham. Cara. Mas ali acho que é só pra mostrar a máquina aprendendo com ele, né? Não, legal a dublagem. Fica frio em vez de fuck you. Você quer batata? Essa voz aí do John Connor é muito melhor, cara, em a dublagem da voz dele, né, cara? Sim. A dublagem mais nova é feia pra caramba. A voz dele é muito ruim, cara. Quer uma ajuda? Voltei, galera. Tem coisa também, né, velho, que é clássico e não tem jeito, velho. Você acostuma com aquela voz ali, quando muda... É que tem coisa que o cara coloca um tom na voz que parece que combina mais. Tudo bem, tem uma memória afetiva. Mas parece que combina melhor com o personagem, assim, cara. Eu gosto de ouvir o filme dublado do Bruce Willis sem ser o dublador oficial dele lá, velho. Vai ser muito estranho. Comentário rápido. Comentário rápido aí, que o cara falou ali, não vamos conseguir salvar as pessoas. Eu já não queria salvar esses dois aí. Já começa. Mas aí eu ia comentar algo sobre eles, o Spider. Ô, Zupão, olha só. Tu viu ali as crianças brincando com arma, né, cara? Hoje em dia isso é inconcebível, né, cara? Inconcebível, cara. Eu me lembro que nos anos 90 eu brincava de metralhadora, cara. E por quê? Meu vizinho tinha uma metralhadora de brinquedo. Eu tinha um revolvinho de espoleta do Rambo. Continua. Que era uma réplica de... Olha. Olha os dados, olha os dados. A Cyberdyne se tornará a maior fornecedora de sistemas de computadores militares. Todos os bombardeiros estados têm... e trabalham sem homens. Depois eles voam com registro operacional perfeito. A Skynet Funding Bill está ultrapassada. O sistema entra em atividade em 4 de agosto de 1997. As decisões humanas são retiradas da defesa estratégica. A Skynet começa a aprender em progressão geométrica. Torna-se autoconsciente às 2h14 da madrugada de 29 de agosto. Em pânico, tentam puxar a tomada. Skynet responde. É. Lança mísseis contra os alvos na Rússia. Por que atacar a Rússia? Não são amigos agora? Porque a Skynet sabe que os russos contra-atacando eliminarão seus inimigos aqui. Meu Deus. Ou seja, o Paraná tá incluso, porque também é a Rússia, então... Tenho registros completos. Eu quero saber tudo. Como ele é, onde ele mora, a ficha toda. Do que se alimenta, onde vive? O ponto-chave desse filme era 97. Vocês viram os filmes novos com aquela atriz que faz a Daenerys no papel da Sarah Connor? Sim, o último, né? Só o Gênesis, né? Não vi. Falaram tão mal que eu passei longe. Uhum. Eu queria saber se ela... É, eu só queria saber se ela atuou bem ou se ela também ficou meio mecânica, assim. Talvez o que tenha prejudicado ela um pouco foi o roteiro, né? Eu não sei se o Edu viu, Edu? Não vi ainda, cara. Ah, quem é que já viu aí? O Zupão? O Gênesis eu vi, mas eu não gostei dela atuando como Sarah Connor. Não. Me pareceu uma Sarah Connor muito menininha, assim. É, pois é, não a era personagem, bem dessa. A personagem, Henrique! Sarah Connor, ela é fodona, ela é machona, assim, ela sofreu pra caramba, ela é guerreira, ela tem todo um background, assim. Mas não e com aquela idade, né, Zupão? Tem que ver que de repente pode ser isso, né? Ah, cara, mas não sei, eu não... O Gênesis se passa... Eu posso estar enganado aqui, mas ele se passa depois disso aqui. Ele é perto de 97, quando vai... Não. O Gênesis? O Gênesis se passa em 89, Zupão, na data do primeiro filme, porra. O Gênesis? Claro, tá doido? Não esperava minha visita, né? Eu preciso assistir de novo, cara. Que bom ver você. Yolanda, temos visitas aqui. Traga a garrafa de tequila. Não lembra que a Sarah que salva o Kyle Reese? Como vai? E quem é esse grandão? Ele é legal, Henrique. Está comigo. Ah, então é verdade. Então ali é verdade, verdade. Bob. Mostra um pouco mais disso. Tio Bob, esse é o Henrique. Como vai? Da interação dela com... Sarah, que saudade. Mas cara, na boa, pra mim eu considero o Senhor do Futuro 1 e o 2, cara. É, o 3 é um lixo. Que vale. Você que o 3 não é tão ruim, mas não dá pra considerar na linha... Bebe! Boa do filme. É o 1 e o 2 que vale, cara. Tio Bob... Ó, oh, isso é Sarah Connor, tá vendo? Você é muito famosa. Olha essa parte. Televisão. Tem fotografia que é isso? Um filhote John, de humano. Seu amigão aqui. É. Os que estão malucos atrás de vocês. É legal, né? E que se meteu, hein? Eu vim pegar minhas coisas. E o guri é ator, né? Olhou pra câmera. Roupa, comida e de um caminhão. E que tal comer alguma coisa enquanto está aqui? Agora, Henrique. Eita. E vocês dois vão lá pegar as armas. Tem, vamos lá. Nossa senhora. Ela tá preparada pra guerra. Um detalhe sobre a minha mãe. Ela planeja o futuro. Caraca. Ela planeja o futuro, é boa. Ah, beleza, agora entendi. Nu. Opa, excelente. Essa aqui é uma delícia. Eu tenho que vir aqui embaixo. Esse é o melhor que eu tenho. Mas o motor de arranque está ruim. Se tiver tempo, eu posso trocar. Tenho. Só vou cruzar a fronteira quando escurecer. Certo. Eu tenho duas horas. Assim. Eu achava que era assim que as pessoas viviam. Andando por aí em helicópteros. Aprendendo a explodir tudo. Ó. Isso é a sua cara. Por que que o exterminador ia mostrar essa... Ah, me dá um sorriso, né? Como é que eu vou dizer essa... Expressão? A expressão, aí me fugiu essa palavra. Por que, né, ele ia fazer isso, né? Não faz sentido legal. Mais? Não, nada a ver. Não, tá dentro do contexto daquilo que o John tá ensinando pra ele a fazer as coisas, entendeu? Exatamente. Não mostra tudo que ele tá mostrando durante o filme, senão ia ser muita enrolação. Mas vai mostrando que ele tá aprendendo as coisas. A expressão já é uma coisa nova que ele aprendeu. Ok. A outra chave. É, ele fala isso depois, um pouco mais pra frente, eu acho, né? Queria ter conhecido o meu verdadeiro. Tem outros sinais, assim, que ele... Vai conhecer. Uma mentira, alguma coisa assim. Não lembro qual que era... contexto. Ah, mas eu acho que ele faz isso sozinho. Eu mando voltar no tempo pra 1984. Droga. É 84? Ele nem nasceu ainda. O ano que eu nasci. Viu, Edu? Eu ouvi errado, cara, o Zupão. Viu, Zupão? Eu ouvi errado. É 84, viu? É onde você passa o primeiro filme. Isso. Né? Eu posso ser o John Connor de um mundo paralelo, cara. Nossa. Exterminador de ervas. Ele e minha mãe só ficaram juntos uma noite. Mas acho que ela ainda... Exterminador de quê? Ervas. Às vezes eu vejo ela chorando. É. O Du faz tudo virar fumaça, né? Foi um cisco que caiu no olho dela. Ô, Zupão, ó, esclarecendo. Os primeiros dados que a gente passou lá tava correto. Nós, as pessoas? O filme é de 85, né? Mas se passa em 84. A história, né? Quando dói. Do primeiro filme. Isso. É o que ele fala na delegacia. Eles demoraram bastante pra fazer o segundo, né, cara? Dor física. Às vezes não tem nada. Bem interessante se passar em 84, né? Entende? Não. Será que é uma referência, beleza, conseguiu, a 1984? Bate aqui! Por que seria? Não entendi. Do Huxley. Desculpa, não sei. Olha, essas expressões, eu tô sacando, bate aqui. Anda. Aí, e do Orwell também. Bate aqui, anda, faz a Isso. mesma coisa. Ai, ótimo. Ai. Doeu. Essa foi boa, agora você pediu em cima. Pra ele bater. Em cima, bate em cima. Isso, agora embaixo. Agora a Sarah fala, né? Te peguei. Que é o mais próximo de um pai que ele teve. Que isso, é brincadeira. Vamos tentar de novo. Ótimo, isso. De novo. Toca. Nossa, aqui. Olha o óculos embaixo. Daquilo, cara. Meu Deus. Icônico esse óculos também, cara. Esses negócios da lateral eu acho mó maneiro, velho. O exterminador não queria parar. Nunca o abandonaria. E nunca o magoaria. Nunca gritaria com ele, nem ficaria bêbado ou bateria nele, ou diria que está muito ocupado para perder tempo com ele. Ele sempre estaria ali e morreria para protegê-lo. De todos os supostos pais que vieram nesses anos, essa coisa, essa máquina, foi o único pai à altura. Num mundo insano, foi a escolha mais sã. Caraca, isso é um contraponto terrível lá com o Gênesis, né, cara? Eu digo de terrível de... Porra, se o cara tivesse pensado nisso... Porque acontece isso com ela, né, cara? Lá com o outro exterminador, né, Zupão? No Gênesis, cara, tem que lembrar aqui, velho. Porra, Zupão. Ah, não, tá me decepcionando. Ainda bem que eu já tenho estagiário. Não, cara, porque eu assisti o Salvation, depois eu assisti o Gênesis e eu não gostei do Gênesis. Não gostei muito dele, cara. Então, meio que eu... Sabe? É, e eu vi uma vez só também. Esse aqui eu vi 400 vezes. Bom, pra quem não viu o Gênesis, não é spoiler nenhum, tá? No Gênesis, o plot principal é que antes do Exterminador do primeiro filme lá, eles mandam um outro Exterminador pra quando a Sarah era criança. Então o Exterminador cria ela. Não, que bizarro. Não é spoiler, tem nos trailers. Então eles cagam toda essa linha do aquela linha contínua que a gente fala, sabe? É, eu não lembro desse detalhe, bro. Não lembro mesmo, cara. É. Que foda. É. Muita ele maluquice. Manda o Exterminador lá pra... Porque a Skynet mandou... Ó, essa cena é foda. Vamos assistir. Depois eu volto lá no Gênesis. O legal é o meme dela na grade que eles usam hoje em dia pra falar quando tá calor aqui em Porto Alegre. É verdade. Nossa, é o cabelo dos anos 80, Edu. Isso aí é ela no primeiro filme. Caraca, assim, anos, né? Estilo, anos né? 70 quase, né? Isso é ela lembrando? Não, é uma... É ela um sonho, sonhando. É um sonho que mistura, né, o passado com o futuro. No caso, isso que vai acontecer agora, aconteceria em 97. Que seria o dia do julgamento, né? Cena, velho. Massa, sendo. Caraca, isso parece filme do Godzilla. Agora a parte mais legal, ó. Aí, ó. Ó. É tudo maquete, mas é muito bem feito. Muito. É muito ferrado a cena, é muito bom. Muito. Ah, o que acontece ali? É a cena dela lá com o John quando ele era pequeno, né? Só que com a mistura do futuro de 97, né? Quando acontece o ataque nuclear, né? Ela misturou tudo no sonho. É interessante. Então, voltando lá no Gênesis, pra quem tiver curiosidade de assistir, assista uma pequena parte do filme que é interessante, mas o conceito do filme é bem interessante, mas eles cagam com tudo no final. Eu não vou falar pra quem quiser assistir. Mas partes que estão nos trailers, que quem quiser ver. Que eu disse, né? A Skynet mandou um exterminador pra quando a Sarah ainda era pequena e matou os pais dela e ia matar ela. Aí o John também mandou um exterminador pra ajudar ela, no caso o Schwarzenegger, né? E aí ele criou ela, e aí inclusive a cena lá do primeiro filme, que o Kyle Reese salva ela do exterminador, quem salva ele, no caso, quem é a Sarah que salva. Não, o destino é certo que fazia. Inverte a situação. Meu pai disse isso a ela. Ó. Oh. Quer dizer, eu fiz decorar isso no futuro como mensagem pra ela. Caraca. Ó, oh, isso é de pirar a cabeça. Bom, agora, a coisa é assim. O futuro não está determinado. Não há destino senão o que fazemos pra nós. Ela pretende mudar o futuro? Não sei, acho que sim. Ai, droga! Dyson. É, deve ser. Miles Dyson. Ela vai matá-lo! Depressa, venha! Vamos rápido, venha! O problema é que até o final desse filme do 3 ainda era o fluxo contínuo, né? Tinha o círculo lá temporal. Não, no 3 já fala que foi quebrado o fluxo, porque ele fala que eles adiaram o julgamento final em 90, a Skynet não aconteceu. Mas foi adiado só, né? Então, quando o Exterminador volta, que eles descobrem que foi tudo adiado, que a Skynet ainda vai acontecer e tudo mais. Não aprendeu nada ainda. Volta não pra salvar. Não aprendeu por que não pode matar pessoas. A futura esposa dele no futuro lá, que é ela que vai poder fazer os negócios para Naomi. Sim, é porque quem mandou foi ela, no caso, né? Danny, já lhe disse pra ir pra cama agora. Eu não tô mais um pouquinho, mãe. E aí esse John do 3 não tinha preparo nenhum pra ser o líder da humanidade, nem nada. Ele era um bosta, velho. Aquele John do 3 é um idiota, muito zoado, aquele ator, a atuação. Foi ridículo, velho. Então, que justifica aquele John Connor do 4, que não era líder, não era nada, era um cara lá e tudo, que só tava preocupado em poder salvar o Kyle e mandar o Kyle no passado pra ele não poder morrer. Não, isso aí sim, só que o John do 4 é o Christian Bale, né, cara? Sim, galera, mas por situação do John do 3, não do John do 2. Galera, eu vou sair um pouquinho que deu rolou lá na empresa, vão me ligar aqui. Beleza, Spice. Já volto. Beleza. Caraca! Que timing! Olha o tanto de equipamento na mesa, velho. Com certeza um tablet tem muito mais tecnologia que tudo que ele tem ali. Do que tudo isso junto, cara. Alissa, saia daqui! Ai, meu Deus! Se alguém tem dúvida a qual personagem de ficção a Sonya Blade foi inspirada, tá aí. Sonya Sarah Connor Blade. Mas no primeiro não era assim a Sonya. Era? Ah, não, no primeiro não, no primeiro não. Aí vai se mexer. É que no primeiro, o Flávio, eles trocam a roupa dela propositalmente. Eles sequestram ela e trocam a roupa dela pra lutar. Ah, sim. Isso é rápido! Miserável. Não faça nada com o garoto. Cala a boca! É tudo culpa sua, seu desgraçado! Tudo culpa sua! O quê? Você não vai fazer aquilo. Fazer o quê? O cara nem sabe, né, velho? Ele vai usar a caixa-mãe pra salvar o ciborgue, é isso? Caixa-mãe? É ele, é, não, é ele que desenvolve a Skynet. Sim. Sim, mas é ele que salva ele o filho dele ali. O filho dele ali é o ciborgue da Liga da Justiça. Aquele ali, ó. Pode crer. Pode crer. Ele usa a caixa-mãe pra salvar o ciborgue. É isso que ela não quer que ele faça. Vocês estavam falando de CGI ruim, eu lembrei imediatamente de Liga da Justiça, mas não quis falar nada pra não polemizar. Eita! Esses bigodão. Esses bigodes apagados digitalmente, é brabo mesmo. Eu não vi Liga da Justiça. Eu dormi. Aproveitou melhor seu tempo. Eu dormi. Dormi mesmo. Sério. Olha pra mim. Ah, eu gostei. Claro, não. Nossa, que filme! Porra! Gostei a nível Superman, o primeiro lá. É, outro filme deveria ter se chamado O Homem de Aço 2. Outro filme também que foi badalado e eu quase dormi foi o Thor Ragnarok. Achei bem mais ou menos, cara. Pera aí, onde é que eu desligo o Flávio aqui? Nem peguei pra ver. Eu prometo. Você veio pra me impedir. É. Eu vim. Cara, ainda bem que o Exterminador voltou, né, cara? Senão não ia ter o Leon lá em Hong Kong City. Nossa, Bruno, você tá inspirado hoje, velho. Olha o cabelo do guri, é igualzinho. É igualzinho. Mesmo. Perfuração limpa. Nenhum osso quebrado. Segure. Se ele fosse o Leon, ele cuidava do Exterminador sozinho. Mas ele cuida, né? Só que não aqui, né? Lá mais pra frente. Quem são vocês? Mostra aí. Essa parte não faz nenhum sentido, cara. Voltei, galera. Danny. Você é legal, Spider. Você venha comigo Spider. Agora, tá bem? Te preocupa, Spider. A gente entende essa questão de ser empresário é foda. Antes fosse empresário, seria dono da própria empresa, mas nem é isso. Triste. Aí o Spy tá comentando que essa parte não faz nenhum sentido. Ah, ele vai mostrar pro Miles quem ele é. Porque se eles explicarem, o cara não vai acreditar. Então eles vão mostrar o resultado da pesquisa dele, dos projetos dele. Mas igual dele. Não faz sentido. Mas pra que mostrar pra ele? Ah, é. Agora eu entendi. Agora eu lembrei. Explicar pra ele o que vai acontecer no futuro. E aí ele vai acreditar que o cara é do futuro mesmo e coisa e tal. Tá, mas sabe por quê, Edu? Porque aí ele tá mostrando a mão que é igual do outro exterminador que ele tem guardado. Agora me escute com muita atenção. Pode ver que a cara do cara ali na hora foi de. A Skynet foi. Tyson escutava enquanto estava. Detalhe que agora a mão tá com uma luva. Mas é, podia ter botado de volta a pele. Ah, acho que ele botou a pele. Botou a luva pra dar uma disfarçada. Ó. Não é todo dia que você descobre ter sido responsável por 3 bilhões de mortes. 3 bilhões? Caraca. Acho que vou vomitar. Tô bem. Só vai vomitar. Vocês estão me julgando por coisas que ainda não fiz? Cara. Ele resumiu o meu casamento. Como íamos adivinhar? Nossa, Tim Blue, pelo amor de Deus. É isso. Claro. Como iam adivinhar? Desgraçados como você fizeram a bomba de hidrogênio. Homens como você idealizaram. Se acha tão criativo, não é? Só que não sabe realmente o que é criar uma coisa. Criar a vida. Senti-la crescendo dentro de você. Tudo que você cria é morte e destruição. Homens como você criaram o Windows Vista. Ainda temos de evitar que isso tudo aconteça, não é? Mas eu achava Não estamos mudando as coisas, quer dizer, agora não estamos mudando o rumo das coisas. É isso. Não vou terminar o novo processador. Agora não. Esqueçam. Eu estou fora. Saio da Cyberdyne amanhã. Só isso não adianta. Ninguém pode continuar seu trabalho. Certo. Então, temos que destruir tudo no laboratório. Os arquivos, disquetes, tudo, enfim. Disquetes? É isso aí, galera. Vocês estão achando que pendrive tinha nessa época? Natanael deve estar se perguntando agora o que ele quis dizer com disquete. Está no cofre da Cyberdyne. Deve ser de outro como você. O CPU do primeiro exterminador. Que filho da mãe, eu sabia! Nos disseram para não perguntar de onde veio. Aqueles mentirosos desgraçados. Era uma coisa assustadora, radicalmente avançada. Quer dizer, foi esmagada, não funcionava, mas nos deu ideia, nos levou a tomar novos rumos. Coisas que nunca pensamos em... Opa. Todo o meu trabalho se baseou nisso. Precisa ser destruído. É. Nos levaria lá? Passaria pela segurança? Eu acho que sim, posso. Quando? Hoje, né? Agora, mano. Nem precisa passar no hospital pra resolver esse probleminha, né? Só passa depois. O futuro sempre tão claro. Seus anticorpos curam, né? Como é que é a frase aquela, os pão? Estávamos ele vai viver. Território desconhecido e fazíamos a história ao passar. Ele vai viver. Olha a minha sede da minha empresa, cara, vou detonar tudo, mano. Ô, Zupão, vou passar o currículo do Nilson pra ti. Ô, Nilson, lembra o Miles Dyson aí, mano. Sim, claro, eu posso entrar na empresa a qualquer hora com quantas pessoas eu quiser. Não, entrar na empresa você pode, mas... Desse jeito, provavelmente não. Nessa hora, tudo tranquilo. Oi. E aquela máquina de matar a maluca que estava atrás Tom, deles? Não é? Meus amigos não são daqui, eu achei que... Oi. A cara do guarda. Lá em cima e mostrar a empresa. Senhor Dyson, conhece as regras em relação a visitantes no laboratório. Eu preciso de autorização por isso. Que voz de robô desse cara, né? Tá aqui a autorização. Nem pense nisso. Ele é um exterminador, né, cara? E o cara continua com a mesma cara. Ah, congelou, velho. Deu tela azul ali, mano. Eu preciso duas chaves para abrir o cofre. Precisam ser giradas simultaneamente e a outra está num cofre do setor de segurança. Eu aprendi isso nas Panteras também. Gibbons, cadê você? Não pode sair da sua mesa assim, cara. Quem pegou a referência? Gibbons! Eu não assisti Panteras, então. Eu assisti, mas não peguei também, não, Spider. É que tem uma parte que elas fazem a mesma coisa, gira as chaves ao mesmo tempo. Uhum. Ah, mas isso daí eu... Pô, cara, no parque da Universal Studios, lá na Flórida, deve ter ainda a atração do Simulador do Futuro. Quando você entra na atração, assim, a parte da fila, é dentro da Cyberdyne. O alarme silencioso foi assim. Você tem a sensação de estar lá, aparece uma mulher, uma, como se fosse uma recepcionista, assim, fala umas coisas, como se você estivesse aí na Cyberdyne, é bem legal. Olha aí, Osbão, o prédio inteiro, nada vai abrir em lugar nenhum agora. Oh, pense bem de novo, hein? Pense bem, fez a diferença. Não. Vamos até o fim. Em que momento ele botou aquele colete de bazuca no corpo ali que eu não vi? Ele não chegou com aquilo ali, né? No elevador. Ah, ok. É ele e uma mulher. Olha, mande tudo que tiver na área agora mesmo. Vou usar meu código pessoal de acesso. Deve funcionar. Não deu certo. Eu vou tentar o meu. É o melhor. Gente, olha o calibre dessas balas. É uma M2. É bazuca. É bazuca não, tipo lança-granada, né? Sim, é um lança-granada M2. Mais um regaço, hein, mano? Estilo... Não é que o código era... Tava certo? O fogo ativou o sistema de gás. Não pode entrar. É por causa temos do gás que eu contei o fogo, tá ligado? Sim, sim, eu tô falando com o exterminador ali, não pode entrar. Ponham isso. Ponham isso. É mais que esse filme pode justificar qualquer atuação robótica que o Schwarzenegger tenha, né? Exato. Por isso que ele fez tanto tempo. Perfeito pra ele. Né? Mas o Garcia Júnior ainda transforma ele num bom ator, né? No Conan era porque ele era bárbaro, né? Então... Bárbaro não sabe falar, né? Isso emite som. Caraca, mano. Tinha um boneco motoqueiro policial igualzinho, mano. Sim, mas claro que não era baseado nesse filme, né? Era naquele seriado, acho que o Chips, alguma coisa assim. Esse óculos icônico. É. Oculins. Opa. Já sei pra onde vou. O exterminador teria que ter como prioridade tentar salvar lá o pai do ciborgue, não é? Não. Por que não? Se é ele que vai garantir que ele vai existir no futuro. Mas aí precisa ver a programação. Você tá falando do T-1000, né? O de Metal Viking. Isso. É, precisa ver qual é a programação dele, né? Eles têm prioridade, né? O John e a Sarah. Naquela série da Crônica de Sarah Connor, lá eles deixam claro isso, que os exterminadores, eles têm um objetivo. Quando ele cumpre aquele objetivo, ele fica sem serventia nenhuma. Ele não faz mais nada. Ele não vai matar outras pessoas pra ajudar em outros objetivos. Não, ele para. Ele não faz mais nada, assim. Parece o Edu quando o Machine Cast acabou. Dinheiro. Ai. Que droga. Isso é mal, isso é mal. Como estamos? O primeiro fio já está. Mais um. Mais dois minutos. E dane-se a máscara de gás, né? Se pôr mesmo. Como se dispara isso? Controle remoto. Assim. Fácil, fácil. Temos assim. Polícia. Quantos são? Ah, todos eles, eu acho. Vão, eu termino. Todos eles. Vem. Eu cuido da polícia. Ei, espera aí, você jurou? Confie em mim. Essas expressões são muito engraçadas. Essas caras que Schwarzenegger faz. Sim. Bom, this is Sparta. Pra competir com ele, só Stallone, né? Quem nunca quis fazer isso, né, cara? Jogar uma mesa pela janela. Mas que arma infernal. Bela frase. É engraçado que o pente fala dos mexe ali nesses vídeos. O cara tá arregaçando o tiro com o pente. Vai, vai, vai. É mesmo, né, velho? Tá parado. Nossa. Acho que já deu, não precisa mais, né? Um milagre nenhum policial morrer, né? Olha, aqui, é tudo só uma bala calculada. Só uma bala daquele negócio lá já arranca a perna da pessoa. Matou ninguém. Eu achei engraçado que é 0.0. Tipo assim, se um perde uma perna é 0.1, tá ligado? Aí, agora isso, atira, pessoal. Você vai entrar na questão de programação, máquina, número, variável numérica, sistema aí. Entra numa outra seara. Dali. Viramos ao mesmo tempo para a esquerda. Um, dois, três, já. Agora, para tirar isso daí, você precisa... Agora a gente está com a Skynet nas mãos, não é? Vamos, vamos sair daqui. Vamos avançar! Estranho, né? O cara lá não conseguiu passar o cartão, mas eles conseguiram. Alguém deve ter dado um acesso master pro cara aí, pra invadir. Vamos embora. Agora. Toma aqui. Vamos usar gás. Vamos. Vamos pra porta. Miles, o detonador. Tá esperando o quê, meu filho? Vamos. É o trabalho da vida dele, né? Ele tá despedindo. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Porra, os caras já chegaram atirando, né? Não sabia quem era. Será que os caras não tiveram... Bom, o cara com certeza é refém. Ele não apertou o botão do detonador, né? Algum bêbado, igual o bêbado. Não, entendeu? Porque é o seguinte, até então o Schwarzenegger é o vilão, porque eles reconheceram pelas fotos, e a Sarah ali por causa que ela fugiu lá do coisa lá, agrediu as pessoas e tudo mais. Mas o cara, o cientista ali, teoricamente ele é um refém, né? Os caras já chegaram atirando nele, foda, tô nem aí. Exato. Chegaram atirando e... Ele nem perguntou o que que era. Só umas caroçadas aí. Arregaça, fica do lado com uma certa época. De esterilização lá não tem saída. Tchau. Aí ele cria uma saída. É. Exatamente. É igual acesso. Abaixa! Faz com carinho. Essa é a minha maior birra no Resident Evil, tá ligado? Tu já tá com a bazuca na mão e tu não pode fazer isso. Né, cara? Tu não consegue pular uma cadeira, cara. Foi. Tem que buscar a chave, senão consegue... Tá de sacanagem. Essa parte é icônica, cara, também. Não pode dar uma bicuda. O cara ficou olhando ali... Não sei ali. Quanto tempo vou aguentar segurar isso. Todos para fora! Para trás! Agora! Depressa! Depressa! Não era mais fácil só tirar o troço da mão do cara? Então, cara. Ah, se ele vai tentar tirar, ele derruba, né, cara? Pô, mas atira na mão do cara que o troço salta pro lado, porra. Essa cena é foda. Ah, meu Deus. Ah, olha aí, ó, o furo da linha temporal. Como é que ele vai salvar o Cyborg depois? Ah. Nesse terra paralelo não tem o Cyborg. Esse cara aí agora é um sarro, né? Lá vem ele, ó. Chegou atrasado pra festa. De novo. É a segunda vez que ele chega atrasado já. Ó, o clean. Avaliação de ameaça. Feche os olhos. Fiquem aqui. Eu já volto. I'll be back. I'll be back. Deite no chão! Rosto para baixo! Ah, e agora nós não saíram atirando, né? Cara? Agora! Vamos, derrube ele! Essa parte eu fico triste do filme. Todos os filmes do Exterminador eu fico triste nessa parte, cara, que eles atiram e tiram o rosto dele, daí fica claro que ele não é uma pessoa, sabe? E eu fico triste. Por que você fica triste, pô? Porque eu não gosto que ele não seja uma pessoa, sabe? É. E ele não vai matar ninguém, ó. Quebra a simbologia pra você, né? Agora, por que que ele atira na perna e os caras não conseguem mais atirar? Eu não sei. Não me pergunto. Ô, velho, você já quebra o do tiro. Olha lá. Esse negócio que você falou quebra a simbologia, né? Do que, eu espalho? A cena da moto, hein? Tem um furo na cena da moto. O cara não quer largar a moto de jeito nenhum, né? A preguiça. Correu pra caraca. Ele tá com as pernas dormindo. Tá cansado. As pernas dele já não devem estar aguentando. Mas não é só derreter os braços pras pernas e trocar e... Toma, segura isso. Toma, segura isso. É, aprendeu com o John. Ah, isso é uma... Cara, será que se eu entrar num carro nos Estados Unidos acontece isso mesmo? Eu já tive vontade, eu tenho essa mesma indagação, velho. Então, ó, cavalo de pau parar certinho ali pra eles. É, o cara é piloto pra caraca, velho. Parece até as van aqui do Rio de Janeiro. Ai, Deus. Já tá com a porta aberta, é sensacional. Igualzinho a Rua do Rio. Pô, é bem Rio de Janeiro mesmo, né, cara? Cheio de tiro pra todo lado. Todo lado. Ah, o Chico tá lá de blindado, novo. Né? Ó, a cena da moto. Vamos ver se vai dar pra ver o cabo que segurou o ator aí. Aí tem uma parte icônica também, né? Tem. Vamos ver, olha pras costas dele, vê se dá pra ver o cabo que segura ele. Na outra cena. Ah, aí. já vi. Ah, eu vi também. Dá pra ver. Não, é bem sutil. É bem sutil, mas dá pra ver. É tipo essa cena, né? Frame assim que aparece. Não, que ele fala pro cara aí dentro. Ah. Como é que o cara não derrubou o helicóptero ainda? Não sei. Saia daqui. É. Get out. Ô, Zupão, na nova dublagem ele diz assim, cai fora. Quando aparecer o helicóptero perseguindo o carro, dá uma olhada atrás do piloto do helicóptero, assim, atrás da posição do piloto. Dá pra ver que tem alguém sentado ali abraçando o ator que tá na frente, não, segurando o manche. Fica embaixo disso. Olha, o que eu acho mesmo, na verdade, é que o policial, esse mais avançado, exterminador, tá brincando de GTA, na verdade. É bem isso. Já pegou carro, já pegou caminhão, já pegou moto, já pegou helicóptero. É tipo. No final ele vai pra uma casa de facilitação e vai ver uma dança no colo, né? Só pode. Mas tá com cheat também, né? Tem que falar do vidro quebrado, Zupão, que não tá em todas as cenas. Do helicóptero, por onde ele entra, né? É, não tá em todas as cenas. Nossa, tem muito erro de continuidade esse filme. Tem. Aí mostra. Mas quem liga na época, ninguém queria saber. Acho que tava ali quase tendo um orgasmo de tanta energia. O filme tem muito conteúdo pra se assimilar da história e tal. Você não vai nem reparar nisso. Caraca, o helicóptero embaixo da ponte. Isso aí foi massa. Foda, a gente vai no banheiro já, vamos. Ó, tá vendo o manche? Ah, eu vi. Caralho. Na arma. Ah lá, Não, mas o Zupão, é ele que. Ele mesmo, é dele, do Zupão. É, ele criou, ele isso. Transformou o pinto dele em mão. É, criou uma mão. Botou um dedinho no pinto dele. Pode ser que os caras não tenham pensado nisso, mas que pode ser, pode, não pode? Pois é. Tá bom, falando agora pode, mas. Cara. Não é uma justificativa tão louca. É, olha lá. Ó, dá pra ver também na cena lateral. Né? Sim, é, deu pra ver ali. Pode ser que tá saindo do corpo dele até. Inclusive, talvez seja essa a explicação e tu nunca nem parou pra pesquisar. Caraca! Nossa! Porra! Pense num cara que tem a visão das coisas, hein? Sim. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso naqueles caras que colam em ti, tá ligado? Sim. Eu tenho vontade de quando o cara assim fala passa por cima, eu literalmente queria passar por cima dele. Pegar um monster truck daquele e falar, Spider, ele passa em cima, cara. Mas, olha, sem dó nem remorso. Eu tenho pena desse carinha aí, ó. O cara foi lá ver se tá tudo bem com ele e tudo. É. Oi? Tudo bem? Esse aí, no caso, né? Nem é o... Ai, coitado. Sem dó, velho. É, eu tô. Você não muito, né? Mãe, essa cena do helicóptero, se você assistir ela em câmera mais lenta, dá pra perceber que tem uma pessoa atrás e tem os braços dela abraçando o piloto, assim. Se você parar e analisar o freio, tá legalzinho. Caramba. Assim, certo? Caraca. Sim, eu fiz isso. Eu fiz. E é isso aí, né? Modo GTA, né? Foi. Agora pegou um caminhão. Vem, mãe. Preciso do seu carro. Vem, mãe, rápido. Tá bom, né? Pega aí, né? Voltei. Entra. Chegou no momento que conseguiria impulso suficiente pra sair dali a tempo. Até essa carretinha e conseguir a velocidade que o caminhão tá. É o quê, homem? É o quê? Isso é localização, não é dublagem. Tá sangrando muito. É o quê? É o quê, homem? Funciona. É o quê? É o quê? Caraca, sangrando como se não houvesse. Ele está chegando. Sério? Eu acho maneiro que esses caminhão correm por um veículo pesado, né? Corre muito, né, cara? Caraca, o carro só vai a 65 km por hora. E o caminhão vai a 200. E carregado, né, cara? O caminhão tá carregado. Como é que pode, cara? Cuidado, cuidado! Aí já tinha acabado, já. Já tinha arregaçado. É. E nem tem uns filmes sérios que os caras com aquelas blazer, aquelas coisas da polícia correndo atrás de Camaro, daqueles correntes positivos. Nunca, cara. Colado juntinho. Cara, a solução pra escapar é tão fácil. Era ter freado. Era só ter freado ali quando ele desviou do caminhão e feito a volta e ido pro outro lado. O cara nunca ia conseguir fazer isso de caminhão. Né, sim. Spider? Bem dessa. Ó, aí o caminhão já teria parado. É, um tiro desse explodindo o motor ali, mano. Eu só pergunto quem tá acelerando, é o Piá mesmo. Ele tá literalmente dirigindo. Droga! Ah, ele tá realmente. Oh. Se segura aí! Ô, maluco, né, que 10 anos pilota moto, dirige carro. Menino esperto, isso. A minha última. O guardinha ali, cara. O guardinha é bem burro, né? Os caras já estão vindo correndo a quilômetros de distância. E ele fica no portão. Essa parte é muito legal. Nossa. É legal. Toma. Tá louco, cara. Loucura, olha só. É um cavalo de pau também, é um desse, velho. Para não. Eu pensei a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa, Flávio. Todo mundo. Eu não pensei nisso. Nem a pau. Cuidado! Olha o Superman. Galera do turno aí trabalhando. Olha o Superman. Uou! Nossa senhora, esse é muito mal feito, esse pulo aí. Caraca, mano, o maluco parecia uma môndega. Uma bola. Não, tudo sobreposto. Tudo errado. Eu já falei! Vamos dar um fora daqui! Eu tô Olha os curiosos, os caras querem ver o que tá acontecendo, né, velho? Eu vou embora, não. Fosse eu que ria. Ih, é feriado, ontem para de trabalhar, acabou. Essa cena é bem legal. Tá? Se ele soubesse, né, cara, ele não teria tirado, né, se ele soubesse. Vou esperar passar a cena pra comentar. É muito bem feito, cara. Putz. E agora outra frase que marca o filme, né? A frase, né, Zupão? É, essa é a frase. Hasta la vista, baby. Aí agora é a questão que eu falei. Se ele soubesse o que o exterminador é capaz de fazer, ele não teria tirado. Ele teria pegado o exterminador e colocado num container daquele ali. De aço derretido. Num tanque lá. Ao invés de explodir, o cara pegar do jeito que ele tava congelado ali e tacar no meio do aço líquido aí. É que ele não sabia, né, cara? Então, quando ele desconfiou já era tarde, ó. É, agora é que verdade. Eu fiz cagada, né? Vai derreter, o cara vai poder... Não temos muito tempo. Aí, ó. Não temos muito tempo, sai correndo. É? Por que você tá parado olhando? Tem que abrir o pôr do sol aí, mano. Vamos. Corre! Vem! É, esperar o cara se repor aí. Levanta! Vai, gente! Nossa, eu no cinema vendo esse filme ia gritar tanto. Nervosa com essas coisas. O maluco vai virar uma estatueta do Oscar. É mesmo, cara. É, né? Nervosa com essas coisas. Vamos! Já era pra estar 2 km dali. Depressa! É, o problema é a perna dela, né? Mas eu não teria entrado, não. Eu teria ido pro outro lado, pegado um veículo e dado no pé. Gente, mas o Schwarzenegger é um robô que carrega sei lá quantos quilos, dá conta de carregar a Sarah Connor? Por que não joga ela nas costas e vambora? É, e leva! Bem isso, bem isso. Bem observado, hein? Nunca parei pra pensar nisso, olha só. Fazia uma mochilinha, botava ela nas costas. Joga ela nas costas e manda embora. Espera, não. Não, está quente. Está muito quente. Ai. Vem pra Porto Alegre, pleno novembro, pra te ver. Vamos embora, porra. Não, temos que ficar juntos, só. Oh. Você precisa ir. Vem pro Rio de Janeiro, qualquer época do ano. Agora! É, mas o Rio de Janeiro é litoral, então. Tem um arzinho. Nossa, do mar. Porto Alegre é quente pra caralho mesmo. Aqui só tem asfalto pra refrescar. E aí tem um ventinho do mar, que é comparar. Pô, aqui não tem ventinho do mar aqui. Aqui não tem mar aqui não, cara. Aqui em Belo Horizonte também não. Literalmente não tem. Não tem. É uma coisa, o robô não sabe brigar, é só empurrão. É uma coisa certa, né? O T-1000 é mais forte que esse daí. Ele é mais versátil. Tem essas habilidades, né? Aí, né? Eu tô muito impressionada com como que os efeitos visuais desse filme não envelheceram mal. É. Caraca. Tem filme mais novo que tu olha agora, tu vê que envelheceu muito mal. Olha aí, ó. É verdade. Isso daí fica legal no 3, ó, Edu, tu que xinga o 3, ó. No 3 a guria não deixa o exterminador vivo, ela mata ele. E ainda infecta ele. E esse daí dá as costas e vai embora. É, porque não é o objetivo desse aí, né? Pois é, mas esse o cara pode atrapalhar ele, né? Ele deveria ter feito alguma coisa. Mas não é tão inteligente assim. É, pois é. O objetivo dele não é a conquista. Nossa, essa tava quicando, velho. Tava quicando essa. Que triste. Caraca. Por que ele não corre, né, cara? Correu o filme todo, agora tá cansado. Pois é, agora tá devagar. A bateria dele já tá acabando também, né? Caramba. A bateria dele é um drama. Muito estranho. Caraca, eu nunca ele ia conseguir ficar dentro da esteira. Deve tá quente. Louco. Oh, e toda uma esteira que vai levar o material pra ter, né, velho? E essa 12 aí apareceu do nada, não vi essa 12 aí. Caraca! Ela tirou a 12 igual o Batman tira o escudo, né? Eita! Nada a ver, né? Ele não ficaria aí perdendo tempo com ela, né? Ele já teria ido. Parece que ele tá aproveitando o momento, que é uma coisa que robô jamais faria. É, exatamente. Não. Não. Ah, é porque ele quer o John. Ele tá usando ela como ferramenta. Mas não precisaria. Chame o John. Só ir atrás do John. Ele não precisaria, tanto que ele faz isso mais pra frente. Vai ver depois. Ele não precisaria fazer isso. Ou talvez ele faz a partir de agora que tocou nela, né, Oblo? Sim, mas ele sabe que ele tocando nela ele pode fazer. Chame o John. Então não tem por que ele ficar torturando ela. Mataria e pronto, entendeu? Ah, tá, entendi. A partir de agora ele poderia fazer isso, né? É? Não tem por que ele ficar fazendo isso. Agora ele decidiu acabar de vez. Pra não atrapalhar tá mesmo. Tá enchendo muito meu saco, né? Então toma. Nossa. Ah, essa parte é cruel mesmo. Nossa. É um arregaço. Pegou quase nas pontas. Foda. E que metal poderoso desses robôs, hein, cara? Sim. O cutoquinho aqui é legal. É, ali da Sônia o cano do é o quê? Referências em todos os lugares. Caraca, pô. Nem. Pô. Essa aí eu não peguei, hein. Boa. Não nego, Ed Boa é visionário, né, cara? Queria o Van Damme, queria o Exterminador, queria Farrakhan, queria todo mundo no mesmo filme. No mesmo jogo. E aí tem. Olha só, e tem o Shang Tsung que se transforma nos outros, hein? Que nem esse Exterminador aí. Agora sim, hein? Outra rota. Força alternada. Pior que eu tenho um ferro igualzinho esse aí lá na empresa dos pão. Tô esperando aparecer um exterminador. Cara, pra vocês verem, pra vocês verem como essa parte é tão, tão foda do filme que tá todo mundo em silêncio assistindo, cara. É, atenção, né, cara? É a hoje. Tá no clímax. Ó, nesse momento ele já tinha pulado em cima do John, tinha matado ele. Sai da frente, John! Atire! Ah, é? Essa é a cena clássica que eu falei. Vai, engatilha, filha. Ó. Faltou tão pouco, né? Pra ela mesma matar, né? Mas ela não é a principal, então. Faltou só um. Ah, eu, se fosse ela, tinha pulado com ele ali. Tornava muito mais dramático. Quem sabe a arma, talvez. É, podia ser também. Ele tava joga a arma, acertado, né? É. Se equilibra e. É, nem que ele falasse joga a mãe que quica, mas joga. É uma arma. Voadora. Não, naquele momento ali, se ela quisesse realmente salvar o John, ela teria pulado. Era muito mais dramático. Hello! Abaixe! O problema é esse exterminador não ter reflexo nenhum pra desviar de nada, né, cara? Todo zoado. Muito bom, muito bom. Ele tinha o lança-granadas esse tempo todo, só agora na última granada que ele tá tirando o cara, né? Essa parte dele se debatendo aí, eu, nossa, na época eu já achava ruim. É, eu acho ruim também. Hoje eu acho bem pior. Que é a mesma coisa que o Albert Wesker lá no Resident Evil 5 dentro da lava lá, ainda atacando. Mas, a forma como ele se debate é zoada mesmo, mas essa parte sim, de sim, se transformando em todos eles é legal. É legal, é legal. Isso sim, mas não tem por que se debater, né? Não tem dor, não tem nada, então é. Logo ele tentaria sair e é isso aí. Virou uma geleca. Uma almoeba. Geleinha. Isso aí lembrou a cara do Han Solo lá congelado na carbonita lá, mano. Carbonita. Ah, não, daí vocês estão forçando demais. Não, só o rosto dele ali. Pode ser uma referência aí, cara. Levanta! Easter eggs futuros. É um easter egg, é. Ah, como se o exterminador precisasse do John Connor pra levantar ele, né? Ok. Ó, o tamanho preciso que ficou. Preciso de férias, é ótimo. E aí eu tenho uma pergunta pra vocês na sequência aí já. Ah, beleza. Está morto? Exterminado. Não, exterminado. Isso vai derreter ali? Cara, eu choro, hein? Vai, pode jogar. Adiós! Porra. Usa como outra mão um substituto aí, cara. Boa. Tá de sacanagem. E o chip ficou no bolso dele o tempo todo, né, cara? O cara pulou. Parece uma barrinha de chocolate. Melhor bolso. Acabou. Né? É bolso com velcro. Não. Tem mais um chip. Só um pouquinho, gente. Eu vou pegar uns lenços. E é, vou te falar, hoje não, mas já chorei com essa cena aí também, velho. Eu choro sempre. Não, e a minha pergunta do milhão é a seguinte: Thor. E não posso o braço da prensa. Você precisa que me tem? Descer até o aço. Que ficou lá. Pô, é, é Spider. Por isso que boa. Tem o 3, Spider. Por isso que tem 3. Ah, mas ninguém pega aquele gancho, cara. Pô, tu não sabe? Esse que é o ponto. É isso que eu tô falando. Não. Muito ele, ó, tá, esse é o tipo de coisa, não, é o tipo de coisa bem. Que poderia ser aproveitado com o gancho nos outros filmes, cara. E jogar. Cara, esse pra mim, desde a primeira vez que eu assisti, foi o maior furo do filme. Eu nunca pensei maior furo do 3, tu quer dizer, né? Espere, espere. Não precisa fazer isso. Ué, essa maior cena é foda. O 3 eu não sei, mas... E é o maior furo do 3 é esse, não, porque ele deveria vir destruir o braço dos dois. Ele veio nesse aqui pra destruir o braço do 1. Não, eu sei, mas daí já é o segundo filme, né? O terceiro filme. Nesse filme, pra mim, é o maior... Ô, Bu, dá licença, eu vou pegar um... Vou pegar um lenço ali, Bu, peraí. Mas isso eu nunca poderei fazer. 30 lágrimas. Não. Adeus. Uma questão aqui. A polícia chegou lá no laboratório atirando, matando quem tivesse pela frente. O que que garante que eles vão fazer isso aqui agora? Passar aí o meu coisa. O exterminador não poderia fazer isso. Porque a vida já é, sabe? A vida já não garante a segurança do John Connor. Ele não ia se exterminar. Ele ia ter que garantir que o John Connor ia chegar até a rebelião lá com segurança. Então, aí precisaria ver a ordem dos fatos. De repente, lá no futuro, eles ficaram sabendo que a Skynet mandou um robô pra matar, então eles vão lá e mandam um robô pra proteger. Protegeu, era a missão, acabou, já era. Qual o sinal de positivo que eu fiz na abertura? É, agora caiu a referência aí. E é isso aí. É, amigo. Vim aqui, né? É, agora tem que se recuperar um pouquinho aqui, porque... O futuro desconhecido se aproxima de nós. E pela primeira vez o encaro com alguma esperança. Porque se uma máquina... Um exterminador pode aprender o valor da vida humana. Talvez nós possamos também. É, mas não vamos olha, fazer já, isso não, já sabe? Já passou mais de 20 anos e não adiantou. Deixa pra lá. Mudou nada. Precisar mais uns 2000. Ah, é certo, pessoal. Certo. Terminamos aqui mais um Machine Assistem. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu conosco aí. Então vamos para as despedidas aí, então. Tchau, Eduardo. Valeu, galera, teve muito bom. Foi extermínio geral. E cuidado com a Skynet. Tchau, Skynet. Tchau, Flávio. Tchau, tchau. Ótimo filme. E perceber que ele envelheceu bem depois desse tempo todo é bom, bom ver o filme. Sim, é bom ele rever. Teria sido bem melhor se o Supano estivesse apontando todos os erros. Não, cara, mas mesmo com os erros não diminui a grandiosidade da obra. Com cara. Certeza a, não. A obra é muito boa. Tchau, Spider. Tchau, valeu, falou. Priscila, muito obrigado. Espero te ver novamente aí conosco, viu? Ah, eu espero também, muito divertido. Vou aqui agora enxugar minhas lágrimas. Muito emotivo. Mas muito legal esse filme, muito legal gravar com vocês. Muito obrigado. Zupão, cara, prazer te ver de novo aí. Espero que no futuro tu possa, se possível, vou regressar pro Machine, cara. Tua vaga vai estar sempre aqui aberta, desde que o Flávio guarde ela direitinho, né? Tô com a flanelinha já no ombro aqui. E... já. Se caso não obrigado. For possível, apareça mais vezes aí pra gravar com a gente. Não, aparecerei, o prazer foi todo meu estar gravando de novo com a galera, estar revendo, trocando ideia com a galera aí. Flávio, cuida bem do meu lugarzinho aí, pode usar por enquanto, sem problema, vai lá. E galera, parem o filme aqui. Não assistam o terceiro, o quarto, Gênesis, Apocalipse, não interessa. Parem aqui porque é o que interessa dessa obra, cara. É o primeiro e o segundo. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo.